Começando agora, Space Cthulhu, episódio 5. Vamos lá. Também conhecido como episódio final. Episódio final, final episode. You wish. Então, vamos lá. Então, recordando o episódio passado, episódio 5, hoje é episódio 6. Os mercenários seguiram os fuzileiros coloniais que estavam na Raptor C, que tinham roubado a jornada dos Copsex. Chegaram a Boreias, os fuzileiros sofreram ataque surpresa dos estranhos mercenários e sua nave negra. O capitão Boris dividiu a tripulação e enviou de Pak e Ayla para a nave que tinha roubado os Copsex. Então, o ataque das naves mercenários quase destruíram a Boreias. De Pak pilotou a nave roubada por baixo da nave dos mercenários, usando a estratégia para emboscar a nave inimiga. O comandante inimigo, ao descobrir que de Pak era o piloto de uma das naves, endoidou e revelou sua identidade. Ele era o Logan Star, um capitão Dark Void que ficou totalmente desfigurado por causa de Deepak da missão de Kavum 4. Em seguida, Logan jogou sua nave em direção a Deepak de maneira suicida. Deepak, para desespero de Ayla, topou a briga e jogou os raptors diretamente ao encontro da nave pirata Dark Void. No último segundo, ele desviou e Ayla atirou nos motores da nave inimiga, explodindo parcialmente. Depois de um combate feroz, eles conseguiram destruir a nave inimiga e resgatar seu comandante consciente. Em seguida, voltaram para Boreias. Cena 2, o Dr. Hammerstein invadiu a mente do Capitão Logan. Né? Delta Rex usou o Cyberdeck, não, foi a Delta que usou o Cyberdeck e sua conexão neural para invadir a mente de Logan. Ela entrou numa realidade virtual modelada por um labirinto. Ela percorreu o labirinto até encontrar uma sala onde um cubo branco de informações flutuava. Porém, ao acessar o cubo, as defesas cibernéticas da mente de Logan foram acionadas. Um monstro negro, cheio de dentes, atacou a hacker e ela usou diversos programas para derrotá-lo. Em seguida, ela conseguiu acessar o cubo branco de informações. Uma nova defesa foi acionada e Delta ficou preso dentro da mente de Logan. Delta acessou as informações e descobriu que os Dark Voids foram contratados pela Senargo para investigar as naves Stepona e Carl Sagan. Ela descobre que a nave Carl Sagan está contaminada com agente alienígena em forma de lavas metálicas minúsculas. Ela também descobriu que Freda também ordenou, Freda, que é aquela The Bitch, a bitch. Uhum. Ordenou que os Dark Voids destruíssem os fuzileiros coloniais para ocultar a descoberta de vida alienígena da autoridade colonial. Fora do ciberespaço, Dr. Hamstein viu que o cérebro cibernético de Logan começou a pegar fogo. Ele injetou uma solução para diminuir a temperatura de Logan, dando algum tempo extra para Delta fugir. Em seguida, o Capitão Boris convocou uma reunião com os oficiais para decidir o que fazer em seguida. Boris e os demais reuniram e eles decidiram que iriam até a Calcinha pegar todas as informações sobre esse agente alienígena, esse agente contaminador alienígena. Caso a nave esteja muito contaminada, eles decidiram destruir a nave completamente. A morte de Bigorna. Eles dividem a tripulação e seguem para a nave Carl Sagan. Morte Bigorna. Ao chegar, Carl Sagan, Bigorna e Deepak saem usando trajes espaciais. Ao abrir o hangar, Bigorna sofre um acidente com uma das valas do hangar e morre. Deepak tenta salvá-lo, mas Bigorna morre no espaço. Em seguida, os fuzileiros, junto com dois soldados, Debra Tremedeira e Piolho, entraram com a Raptor C dentro da Carl Sagan. Cena 5, horror da sala de engenharia da Carl Sagan. Os fuzileiros iniciaram a investigação na Carl Sagan. O Dr. Hammerstein notou em seu scanner médico que existiam 11 formas de vida dentro da nave. Delta hackeou e abriu as portas do salão de engenharia da nave e foi atacada por um monstro, semelhante ao que atacou os fuzileiros na prisão da Senargo. O monstro ainda usava trajes de um Copsec da Senargo. Os fuzileiros atacaram o monstro e Deepak o queimou usando seu lança-chamas. Vários corpos destroçados da tripulação da Carl Sagan jaziam pela sala de engenharia. Os motores da nave Carl Sagan estavam desligados, mas Delta avaliou que poderiam ser recuperados. A hacker entrou nos computadores da nave e descobriu que alguém tinha tentado destruir os arquivos de vídeos dos diários da nave. Ela também viu que HAL, a inteligência artificial da Carl Sagan, havia sido desligada. Aí vocês ficaram no dilema se liga ou não liga. Se liga ou não liga. Se liga ou não liga. Ah, eu queria um aguete. Não, você queria que a gente ficasse no dilema. A gente já tinha resolvido que não ia ligar. É HAL, gente, é HAL. R-A-A-O. Uh-huh. Tem nada a ver com 2001, que no espaço. Nada, nada a ver. HAL. É HAL. HAL. É. Então, nos vídeos, eles viram que o professor Guggenheimer informando sobre a missão da Carl Sagan. Eles foram até Caronte para investigar os reportes da Stepona de ter encontrado uma estrutura alienígena na Lua, uma estrutura que eles denominaram de Ziggurat. Tripulação da Carl Sagan: Dr. Joseph Guggenheimer, especialista em vida alienígena; Comandante Drake, líder dos 20 corpsecs da missão; 20 corpsecs de elite, aí tem nome de todos, se quiser; Doutora Catarina Ramírez, antropóloga; Doutora Nicola Dietrich, médica da nave, especialista em hipersono e suspensão de sistemas biológicos. Essa aí nós descobrimos que estava em hipersono, hein? Ela está em hipersono. Ah, é, seus bem assistentes são Belly Tales e Varenia Kravis. Capitão Oliver Black, maior autoridade da missão e capitão da nave. Android David, o androide da nave que dá suporte à inteligência artificial. Em seguida, o vídeo muda e passa uma cena com o professor Guggenheimer gritando com o capitão Oliver Black por trás. O capitão abre a boca e tentáculos saem de suas mãos. Saem de suas mãos e suas bocas. Entrando em suas bocas, é porque eu que errei. Entrando na cabeça do professor Guggenheimer, que é muito parecida com o sonho que você teve lá na primeira sessão. Primeira, segunda sessão. Essas visões perturbam os fuzileiros navais, que têm ataques de loucura. A nave Boreas em perigo. Os fuzileiros recebem uma comunicação urgente da nave Boreas. Eva Android comunica que, antes de ser destruída, que Logan parece ter ressuscitado e tomou controle da nave. Delta aciona Alfred e percebe que ele foi desconectado dos sistemas da nave. Oh, yes. A hacker consegue uma fonte de vídeo da sala de controle da Boreas e vê Logan em pé, com tentáculos saindo de suas mãos e entrando na cabeça da tripulação, semelhante ao pesadelo que teve durante o hipersono. Logan, com parte da sua cabeça destruída, olha para o vídeo e diz: eu sei onde vocês estão. E ataque de sanidade de todo mundo. Em seguida, o vídeo encerra. Delta informa para os demais que a nave Boreas estava seguindo para a lua Caronte. E agora, o que os fuzileiros vão fazer? O que é que a criatura que tomou conta de Logan? Será que eles irão salvar o resto da tripulação da Boreas? O que é que realmente aconteceu com a Carl Sagan? Tudo isso e muito mais no próximo episódio de Space Cthulhu! Tudo isso muito Space Ghost, né? Space Cthulhu! Esse é o som dos tentáculos. Esse é o som de Cthulhu. Som do Cthulhu. O que a gente viu de Cthulhu? Inclusive, é A Herança Valdemar. É isso que a gente viu? É, o 1 e 2. Que isso, o filme é trash, mas é bom demais, porque é Cthulhão. E o Cthulhu aparece no filme. Parece. É um filme espanhol de terror. E a gente endoida muito. A gente endoida muito. Las tinieblas. Que é trevas em inglês. Mas o quê? Las tinieblas vão pegar vocês. Eu estou me enlouquecendo. É o Cthulhu, não? É legal, pode marcar. É trechão, tá? É trechão. Não é muito nojentão, não. Bom poder nojentão. A gente assistiu um filme que eu até pensei assim: nossa, a Paula tem que ver esse filme. Não, não. Esse é um filme. Adam, lembra que? Esse é um filme que a Paula não vai ver. Adam, mesmo. Adam White. Cara, muito bom. De acordo... Eu botei o trailer no Facebook, falei pro Herman assistir de qualquer jeito. Nossa, o filme mais violento que eu vi na minha vida. É o mais violento, você já viu? É o mais violento. Tem esse... uma cena leve do filme. O herói do filme tem um capeta dentro, né? O herói do filme pega um cara, empala ele num troço assim de poste de luz, assim, de sinal, assim, empala ele assim. E usa isso de martelo. O cara empalado. O cara empalado. Ele usa pra bater na galera. Uau. É muito bom. É muito bom. Então vamos lá. Então, vocês estão lá na sala de engenharia. Endoidado. Né? E vocês saem da sala de engenharia e vão pro hangar, né? Lembrando aí, pegando aí o mapeite. Eu acho que mapeite, gente... vocês estão no. Nós estamos no lower deck. Lower deck. Na parte 2. Where the hell is the lower deck for me? Eu acho que a gente queria ir. Era no middle deck, não era que era as câmeras de pessoa ou era no upper deck? Acho que querendo no Open Day. Acho que a gente tava querendo ir pra ponte de comando, não? Ponte de comando. A gente não tava assistindo os vídeos que eu tinha baixado? Onde que tava assistindo esse negócio? Por isso que a gente doidou, era na engenharia mesmo. Não, vocês já assistiram todos os vídeos, os outros, o computador, com uma forma de defesa, ele dividiu, criptografou os arquivos e mandou para outros computadores, para outros hard drives espalhados pela nave. Entendeu? E os hard drives estão desconectados ao sistema central, então o único jeito é ir lá e acionar. É ótimo, vai achar. Um de cinco. Tira a dúvida da gente. Cinco. Isso mesmo. Nil, tira a dúvida pra gente. A ponte de comando é no 8 do Upper Deck, é isso? Isso. Onde em teoria é a kitchen, mas na verdade é a ponte de comando. É. Lower deck, upper deck. Que a gente vai achar. Exatamente. E as câmeras. Não, o 7 é que é o galley. É. Ah, o 7. Ok, é. O 7 que é o galley. E as câmeras de persona ficavam onde? Era no middle deck? Acho que era onde era o life support, é isso? Oito, life support, é esse mesmo. Então, beleza. E tem os elevators aí, os três são elevators. Ah, três elevators. Vocês estão no lower deck. Vocês estão no 2 do lower deck. No cargo hill. Hall. Porque esse quadradão aí, ó, é onde entrou a nave. Sim, sim, sim. A nave, a scout do sexta auxiliar. Tá ali. Então é isso, capitão. Nós vamos. A nave tá toda em silêncio. As luzes estão fazendo assim, da hora liga, tem hora que apaga. De vez em quando você escuta os barulhos, uns ecos assim. Tem hora que você acha que tá perto, tem hora que você acha que tá longe, você olha pro lado, né? Era tanta forma de vida. Ratos assim, se eles fossem do tamanho de um elefante, por exemplo. Aquele tipo de rato que parece com um elefante e tem tentáculo. Aquela espécie de rato. Não são parecendo com baratas andando se elas tivessem 10 toneladas. Identificado quantas formas de vida? 11. Contando com a menina que estava em persona, não era? É. Então são 10 exão. E vocês mataram o monstro, né? Mataram. Mataram o monstro. São 11 formas de vidas ou 11 seres? Qual é a diferença? Cada um é um elefante, é uma forma de vida. Humano é outra forma de vida. A conta que nós estamos fazendo é que são 11, mas uma é a menina que está em persona, então são 10 bichos. Pois é, 10 bichos, mas eles são todos o mesmo bicho. É isso que eu acho. Mas um a gente matou, não 9. É isso que acontece. Okay. E eles não estavam gostando, era da luz? Luz, eles não gostam de luz, é isso. Era. De fogo, né? The light. Fogo. O básico de monstro, né? Qual monstro gosta de luz e fogo? Então é isso, vocês vão. Where? Tá bom, então a gente vai pra ponte de comando, é isso, capitão? Vem se fazer o que lá? Ver se a gente consegue ativar a nave. Agora a gente tá sem nave, né? Então quer dizer que a gente vai limpar, vamos limpar isso aqui e vamos voltar pra casa. É isso. Eu acho que o contaminante que tiver aqui pode estar mesmo. A gente já sabe o que aconteceu, né? A gente já sabe o que aconteceu. Ou falta saber. Por isso que a gente coisa. Tá mandado um não, sinal não. Já pra. Então, vocês não sabem exatamente o que aconteceu. Vocês sabem que aconteceu uma merda e que eles estavam lá e que eles encontraram os ziggurats. Vai terminar de conhecer. Mas os detalhezinhos. Assistindo os vídeos. Yes. Então, os vídeos estão espalhados nos computadores da nave. A Carl saiu. Você pode pedir pra Delta rastrear pra ver aonde que estão os outros HDs da nave. Se a gente tentar ir pra. Vocês estão lá. Vamos lá tentar reaver a nossa nave um pouco. O cara já conseguiu dominar a nossa nave. Vai conseguir dominar essa? Não, essa inteirinha já foi dominada. Essa aqui já era, essa aqui já não tem mais crew, né? Essa inteirinha já foi, ela já foi dominada. Não, fala o cara lá que vocês estouraram a cabeça dele. Não, mas ele não tem como dominar. Essa aqui não tem mais crew, nave. Entendeu? A gente põe fogo nele na próxima, não tem problema não. Até não sobrar nada, mas. O importante é não deixar cru, aqui, por exemplo, não tem cru nenhum pra pilotar a nave, entendeu? Mas o sistema da nossa nave tinha sido corrompido. Foi? A gente ia ter que pilotar manualmente. O sistema da nave tinha sido corrompido. O da outra nave. Não, tanto parece que tanto dessa quanto da outra, tá? Porque aqui foi shutdown, né? O... Tiraram a inteligência artificial. Então eu tô assumindo que esse aqui tá corrompido também. Vai ser manual. Vai ter que ser manual também. Depois a gente limpar tudo, a gente vê tudo e essa inteligência artificial como tá. A gente tem que tentar tirar o moleque que tá na câmera aqui hoje. Eu tenho que passar por 10 tipos, 10 tipos. A minha ideia básica é tentar fazer a limpa e voltar pra casa. Voltar pra casa e fazer uma limpa nesse negócio. A gente não deve conseguir fazer, a gente corre muito risco de não fazer a limpa em 9 monstros. Um já quase mata a gente, fácil. Qualquer dois de uma vez que a gente pegar, a gente... Sacudida. É, vocês estão em gravidade artificial, né? Lá dentro, então vocês veem que cai um pouco pro lado, pro outro, assim. As botas super magnéticas no chão que mantêm vocês presos. Adoro! Né? Tá mas a nave mexe um pouco. Vocês querem ver? Vocês podem acionar os computadores. Ah, pedir pra Delta acionar o computador na nave. Delta, veja o que está acontecendo, Delta. Aí, acionar o computador da nave e acionar o... Não, só não. O deckzinho lá de vez. O deckzinho, você vê o computador da nave. Porque a nave está em órbita da Lua Caronte. Então o computador está mantendo ela em órbita. Então, o que está acontecendo? Beleza. Você olha assim, você nota que a órbita da Carl Sagan tá entrando numa trajetória de queda. E você nota uma coisa estranha. Faz um check aí de computadores. Essa é a versão tecnológica do teste que tá desabando sobre sua cabeça. Ah, tá. Como é que era? Computador mais... 2D6 mais computadores mais inteligência. Dezessete? Você tá vendo que... Primeira vez você olha assim direito, seus olhos estão te enganando. Aí você olha novamente e você vê que está havendo um aumento da gravidade do planeta, da Lua Caronte. Como se a Lua Caronte estivesse aumentando a força da gravidade dela. E a força gravitacional da Caronte está aumentando, puxando tudo. A nave para dentro. Puxando tudo para dentro, né? Tudo. A nave, as estrelas, Razor. Não. Não é tanto assim, não. Não é tanto assim, não. Mas está tendo, por isso que o computador não está corrigindo, porque ele está pré-programado para um tipo de G, um tipo de força de gravidade do planeta. Então agora a Carl Sagan está numa trajetória de queda. Então, é isso que está acontecendo, gente. Olha, você pode olhar os computadores de autociências. Você pode olhar os autociências. Mas gravidade significa massa, né? Pois é. Você estima uma que vai cair em torno de 37 minutos. Que ótimo. Meia hora pra gente. Então, reprogramar para estabilizar, a gente vai ter que fazer manual na ponte de comando. Delta? Como é que é? Você consegue reprogramar o computador e estabilizar a gravidade? Como é que é? Você falou comigo? Você falou comigo? Se você tirar 20, você consegue programar e ganhar um tempo extra. Fala de novo. Falou alguma coisa? Olá, viu? Deu quanto? 18. Não tem jeito, tem que ser manual. Tem que ir lá no Upper Deck e... destravar manualmente. Então é isso, tem meia hora pra fazer isso, né? Vamos? Então vamos lá. Vamos todo começar? Mundo junto? Vamos entrar no elevador? Isso. Será que o elevador funciona? Elevador. O elevador funciona? Vamos de escada, tem escada. O elevador tá funcionando. Por enquanto. Ele fica meio piscando assim. Então, vamos lá. Tá funcionando. Vamos lá. Vamos lá. Pronto. Ele já tá do lado. Beleza, dele. Olha. É. Mas aí, tá vendo esse quadrado ali? É. Vocês vão no 3, né? Isso. Tá vendo esse quadrado aí? É uma porta. Essa aqui, ó. É. Aí você chega aqui na porta, a Delta vai lá. Não foi onde a gente enfrentou o monstro? A Delta vai lá. Eu mostro aqui, ó. Que tá tudo queimado, né? Na porta do elevador. Entendi. A gente enfrentou o monstro aqui na engenharia. Vocês estão aqui, ó. A gente saiu pra cá. Vocês estão aqui, ó. E tá vindo pra cá. Estão vindo pra cá, aqui, ó. Aqui tem o elevador aqui. Aqui esses dois são elevador, aqui é a portinha dele. Delta, rola aí. 2D6. Manual? É, e agora... estando 12 tá valendo. De parte que fica com sua coisa preparada. Tá, tô com a nossa chama. É. Toda porta já fica apontando. Assim. Abriu assim, abriu. Lá vem uma fumaça, parece, de alguns equipamentos que estão queimando. Né? Como vocês estão com toda traje espacial, vocês não sentem o cheiro, né? Mas tá bem difícil de ver. Mas é só isso, tá tudo assim meio com aquela névoa em tem cima. Tem alguns cabos caindo e estourando com. Claro, sempre tem o cabo caindo. E o cabo caindo e estourando com eletricidade. Saindo faísca. E tá aquela névoa na frente. E aí? Vamos lá, mandando o pessoal de informação. Então beleza, vocês chegam, vocês andam mais um pouco pra frente, vocês podem pegar. Tem um elevador na direita e um na esquerda. Dá pra ir todo mundo num só? Cabe todo mundo. Ok. Hã? Cabe todo mundo, são grandes, são bem grandes. Então, então sim, ó. Vocês vão qual? Na direita ou da esquerda? Qual que você tirou aí? Cuidado que você rolou aí. Vai da esquerda. Da esquerda? Tá, beleza. Aí, ele mudou agora. Você não mudei. Não mudei. É a cara de frustração dele. Escapar da minha magia. O Léo já conhece assim, os mínimos nuances. Das seus sonhos. Então tá. Então vocês foram na esquerda, chegou no elevador. O elevador fechou, levantou, deu uma travada assim, básica, continuou de novo. Chegou. Middle deck. Ó, oh, tamanho próprio, tamanho próprio. É, a voz é. Middle deck. Lingerie. Não, é nave, é Unreal, né? Unreal Tournament. As naves também explodidas assim, as vozes começam. Middle deck. Middle deck. Tá muito medo, né? Muito medo. Então tá, então middle deck. Quando você sai assim. Não, primeiro pelo menos. Quem apertou o middle deck? A gente tá indo pro upper. Middle deck é onde tem o live support que tá a doutora. Não, a gente quer primeiro tentar ir na. Ela tá bem lá. No comando. A gente tá tentando. Pra tentar evitar aquela. Que ela caia. Beleza, então. Fala, pede desculpa de você ter apertado o middle deck. É porque ela está achando muito grande aqui, ó. Tentei sem querer. Eu tô achando arma assim, né? Tá, mas... um monte de gente. Aí entra lá dentro e começa a tocar assim. A musiquinha. Aqueles caras com a bate pé. Aqueles caras moço sem pescoço, assim. Aquela situação constrangedora de elevador, assim, né? Por um mês esse assunto, né? Aí depende de tudo assim lá fora, né? Essa luz de atmosfera. De repente. A luz fala: peidei dentro do meu traje espacial. Ainda bem que é avisado. Se fosse no filme, eu ia achar assim. Que é ainda bem que é avisado. Ainda bem que o filme não faz filme, né? Por enquanto, não, hein? Vamos lá, hein? Uau. Você tem que me ajudar aí. A fazer filme, não. Aí, não. Eu decidi fazer um livro a 360 páginas, porque senão vocês não iam animar a ler. Não! 360 tem que ler. Claro eu que leio, pô. 600 páginas. Não, eu sei, mas eu quero você não, vai ler. Eu não leio, não. Quer que o Léo leia também? Tem que ser menor mesmo. Não, eu leio. Mais de 400 páginas dá dor de cabeça. Dá dor de cabeça. Mas só um dia. Então vamos lá. Eu não falo que você não tem nada, viu? Tá aí. Pode devagar. Aí, como está? Que isso? O computador dubstep. De sanidade virou dubstep. É o computador dubstep. Então, joia. Aí. Upper deck, tô dando certo. É um upper deck. Upper deck. Abriu. E vocês veem um corredor, tá um corredor bem escuro. E quem que sai primeiro? O vai por último. Eu fico com a arma apontada. Eu sempre dou cobertura. Vai ser o primeiro? Ok. Então, com lança-chamas? Yes. Vai ligar aquela chamazinha azul? Dá um ali, assim. Mas você ligou a chamazinha azul? Ligou tudo. Eu sempre fico atrás da cobertura. Chamazinha assim. É, a chamazinha azul. Foi na frente? Tá tudo escuro, tá um breu? Tá um breu. Pá! Caiu o bicho! Segura! De cima! É em cima do Dipak. Fogo nele. Ele vai embora. De quem? Tá, os dois estão atacados lá. Sabe? Não, calma aí. Não, ele estava no teto. Ele estava no teto assim, ó. Esperando. Aí na hora que você saiu, ele caiu por cima. Cuidado aí antes de você atirar. Caiu em cima dele mesmo? É, não, em cima dele mesmo. É, putz. Não, não. Então é o seguinte: vai dar porrada esse bicho aí, cara. Vamos rolar a iniciativa. Tá? O bicho vai fazer um ataque no Dipak. Tá cheio. Oi? Eu pelo menos. Não, não, deixa pra. É, deixa mais pra. Então vamos lá. Vamos rolar a iniciativa. Dipak. Dipak. Yes. Iniciativa. Obrigado. Iniciativa. Deu 8. 8? Não, calma, acabou. 8. 8? Yes. Tá somando pra destreza, né? Vou fazer foi baixo. Tá. Boris. 11. Isso é a trilha do Agnes, viu? Peraí, é pra tirar o quê mesmo? Desculpa, iniciativa. Como é que é, capitão? Mais destreza, mas tem um bônusinho no canal. Tá um caos, assim, do seu ponto de vista. Delta. Você tá vendo assim, um monte de tentáculo em cima do. De pack, assim. Mais dois, tá vendo? Só destreza, são dois, não sei se mais um. Pois é, iniciativa é destreza. Iniciativa 2D6 mais destreza. Não sei se você tem um bônus. Você pode ter um bônus lá na caixinha de habilidades especiais. Só tem dois. Vai lá, Boris. O meu foi 11. 11? Meu também. Delta 11? Uhum. Ayla. 22. Bigorna, Bigorna morreu. Não, Bigorna não, agora é. Debra. Debra e Piolho. Debra Tremedeira tá lá com vocês, tá lá tremendo. Acho que não pegou o Hamstein, não. Pegou o Hamstein ainda não. Debra Tremedeira tá lá com vocês. Faltando o Hamstein também, acho que onde tá o Bigorna, já acho que talvez tinha que estar o Hamstein aí. Mas bem que. A Debra e o Piolho eu botei na do Dipak, vai junto com o Dipak, então. Uhum. Tá? Então, Boris, depois vem a Delta, a Ayla vem primeiro e o Hamstein. O Hamstein tá 11. 11? É. Então, o Hamstein vai depois da Delta. O Dipak vai por último. E aí eu vou pegar o os angões aqui. Vamos ver se vocês vão terminar sabendo o que aconteceu ou não. Né? Provavelmente não. Tá todo mundo com ponto de ação, a gente esquece não. Ah, é. A gente pode usar, porque vai acabar a parada. Já gastou dois, tem quatro. Hein? Vai. Vamos lá. Deixa eu pegar. Vamos ver quem é que ele pensou todo pra casa. É. Vem na terra. Todo mundo endoidando, todo mundo fica louco. Mas pode baixar, viu? La Herencia Valdemar. Duas partes. Two parts. Tem que ver a segunda parte, que é como se fosse um filme grande dividido em dois mesmo. Vai ser. Ixi, tem 11 mais 5, 16. Ai. O bicho vai lá primeiro. Depois da Island. Então, primeiro eu vou fazer um ataque do bicho, que é de surpresa, em cima do Dipak. Ele vai atacar com os tentáculos dele, entendeu? Então, ele vai pegar esses dois tentáculos dele aqui enroscar em torno do seu capacete. E esse olho dele aqui, ó, que dá, tira o raio laser, vai chegar perto e começar a brilhar assim. Mas ele vai bater. Bater com a cabeça no seu capacete, tentando quebrar o seu visor. E você vai ver ele bem de perto. Assim. Yeah. Yes. Delícia. Esses bichos já não dá mais teste de sanidade, não, porque você já acostumado com eles, né? Que bom. Próximo encontro a gente tá achando até meio bonitinho. Deixa o mozinho. Vai fazer igual o outro, pra fazer o pet dele. Então 5 mais 10, 15. Ele vai acertar o ataque porque não dá pra você defender por reflexo nem nada. Tá? Então eu vou dar o dano e aí você tira o dano do a armadura tem uma RD4, aí depois você tira. RD4 e aí tira do total. Ah, mas ele tem uma pele. A pele dele é mais. Ele tem mais RD ainda. Exatamente. O dano que esses caras vão dar é o seguinte: eles vão batendo na armadura de vocês, a armadura entra pra dentro e vai amassando. Assim, tá? O dano. Eu que devia sair primeiro de todas as salas, né? Assim, com a camuflagem de gás. 7, 8, 9, 10. 10. Que é a temperatura, que é tudo, né? 10. 10 menos 2 de dano aqui. Tem, dos pedaços. 2 de dano. Até a próxima. Pois, você pede desculpa. Tá? Pois. Agora é Ayla. Começa o turno. Ayla. Tá. Agora começa o turno. Depois que você fica parado. Tá, vou atirar. Vou atirar. Então você manda todo mundo saindo da frente, abaixar assim. Vou atirar! Você tira assim um pouco de dificuldade, aquela arma enorme no meio da galera. Tem que tentar, vou tentar não acertar o de pack, dá um menos alguma coisa. Tá, dá um menos 4. Ok. Não, é bom. 5 mais 11, 16. 16? Pegou. Pegou com menos 4 já. Então tá, presta mais dano. Rola o dano, o bicho tem 50. Nossa senhora. Eita porra. O dano é. Eita porra. 16 de dano. 16 de dano, o RD dele é 6. Nossa, entra 10. Ficou 40. Pá! Tá. Começou. Saiu uma gosma meio esverdeada das costas dele, assim, tá caindo no chão, mas não vai dar o um buraco no chão assim do ácido, mas tá longe do Depak. Vamos lá. Agora o inimigo de novo. É Alice, o negócio aí. É Alice. O inimigo. O inimigo viu que você atirou, ele levanta a cabeça dele aqui assim. Tchum! Ah, tem um laser. Tem um laserzinho. Tem um laser do laser. Do laser, hein? Lasers. Monster, ele é um monstro with lasers. Monster with lasers. Então primeiro ele vai fazer o ataque dele, é mais 10. E você pode ter um esquiva, tá? Esquiva. Também. Acertou lá longe, assim, pra trás. Deixa eu ver o que pode acontecer. Iluminou a área e a gente viu que não tem mais nenhum. Como ele flambou, te deu uma ação extra. Ah, tá. Você pode chutar ele pra conseguiu pra reagir, fora, né? Dele, assim. Então vai ser um chute. Ou então você pode ligar o seu lança-chamas e. Como tipo, você acertar? Ele tá grudado em mim. Mas você tá com o lança-chamas aqui, ele tá em cima, aquela massa de carne entre. Vai pegar o lance. É isso, você aperta aqui. Aí todo mundo pega fogo junto? Não, o monstro ele vai ser jogado pra trás. Então tá bom. Então. Por causa do impacto. Como é que é? 2d6 mais quê? Mais isso aqui? Oi? Mais de fogo? Isso. 2d6 mais 5. Uhum. Exatamente. Faz isso, né? Isso. Só rola só pra ver se não flambou. Beleza, acertou. Agora você rola o dano. O dano 3, é 3d6. Só que esse não tem RD, porque é fogo. Fogo é direto. Essa é a vantagem. Nossa! 3, 6. 6? Mas entrou 6 de cara no bicho. Ele vai pra trás. Como se ele tivesse tirado 16 demais. É o seguinte, só que de barco, como tava muito perto, um pouco das chamas caiu em você. Tá? Mas aí eu rolo um D6, deu 5, o seu traje espacial com chama, ele absorve tudo. Tá. Então, deu 6 pra ele, ele tá com 34 PVs. E ele cai pra trás, assim, meio desesperado com o fogo, assim. Deixa eu jogar mais fogo. O problema é que ele tá gritando, e ele grita assim. E aí, os outros? E aí vocês escutam um eco vindo do, do lá de longe. Joga silence. Já falta nervoso. Vai lá, Boris. Tirando o bicho. Vamos lá, Boris. Boris badass. Uau. Nu. Crítico. Double damage. Vai lá. Não é mais nada. Esse é o tema de Boris. 7, 10, 20. 20? 20 de dano? É. Eu acho que 20 menos 6 entrou 14. 14. Tá com 20. Pôs um rifle na cara do bicho do né? Esse é o verdadeiro crítico. Encosta o rifle no bicho a pé. Beleza, já tá com os tentáculos meio quebrados assim e tal. Se você escuta o barulho de mais criaturas chegando, hein? Quando você dá rajada, você faz os 3 e 6 mais 3. Não, esse tá 4. Todo mundo pegou. Ah, Delta. Delta, termina e finish! Vocês estão saindo do elevador, atacando, saindo e tentando cercar ele, né? É. Beleza. Eu vou atirar nele normal, não tem, nada especial. Então atira normal. Então manda brasa. Pegou a. É o que é? Arma de fogo mais o quê? Mais 2d6. Só? Yes. Ah, então deu nada. Não, deu quanto? 9. 9? É. Ah, não, aí você errou. Tchum. Tchum. Tchum. Tchum. Tchum. Tchum. Não conta destreza, não? Não. Não, é. Como? Não. É arma de fogo mais destreza. Ah, tá. É porque normalmente eu anoto junto. É, não anotei os pontos aqui, ó. Você anota tudo junto já, que é pra você ver quantos. Perícia? Não, o meu não tá com destreza aqui não. Tá só com arma de fogo. Entendi. Não, então soma, gente. Então é. Você tem que somar. Destreza. Então deu 14. 14? É. Então beleza, aí pegou. Que é 12 é o básico, assim. Deu. 10. 10? Então entrou 4. A gente tá com 16. O bicho já tá começando a rodar assim. Vai lá. Sunshine. Você tá vivo ainda? Tá vivo? Tava 16 pontos. E ele tá. Ele tá indo em direção de parque de novo, assim, se arrastando. Mas o próximo é você, né? Depois é você. O de parque tá berrando em indie. Não vou matar ele não. Algumas palavras em índio. Porque eu não vou conseguir matar. Ah, não tem coisa melhor a fazer. É. Tem que dar um jeito de iluminar a área aqui, porque vai aparecer outros. Tacar fogo em tudo. Pois é. Querendo dar um escambo mental pra ver o que vai tá vindo hoje. Eu não sei se eu tiro 16 pra mostrar também, não, hein? Tá tipo um radarzinho assim, né? É, tipo. Né? Só procurar, tipo, não vou invadir nem nada, é só saber onde é que estão as mentes próximas. Tá. Eles estão vindo da parte de trás da nave. Que vocês saíram. A gente saiu do eles estão vindo como se estivesse vindo do cargo bay aqui do Eles estão vindo do cargo bay, exatamente. Tá. Ali, a gente tá tipo aqui. Por esse corredor, ou pela porta. Isso. Essa porta tá fechada ou tá aberta? É. A porta que liga o cargo bay aos três. Ela tá aberta. Tá. Ela tá aberta. Pode tentar fechar lá eletronicamente com a dela. Mas eles estão vindo dali, daquela região onde no lower deck fica a nave de vocês. Sim, sim. Eles estão vindo daqui pra cá, ó. Entendi. Daqui pra cá. Vocês estão aqui. Lutando com esse bicho aqui. Luta só em tanques. A gente tem granada? Tem. Grenades. Tem aqui. É, tem o dano lá no negócio da Delta. Vocês têm granada, assim. Que pega o dano da Delta, faz muito mal. Pois é, mas é o dela, a gente não tem ali. Eu acho que tem, né? Tem sim. Só não sei quanto que é o dano. Eu tinha, eu não tô achando aqui não. É um pouco, acho que. Ele só não pôs aqui, mas no kit básico de todo marinho tem, né? Kit de demolição, não. É isso, né? Eu acho que tem uma granada no kit de demolição, vai ver qual que é o dano. Tem lança granada 3x6. É isso aí, granada 3x6 de área, né? Tipo assim. É. História, né? Ué, então. Então acho que eu vou só pra essa porta aqui e preparar com, deixar preparado com a granada na mão. Pra, tá. Movimentação e jogo. Não, você pode, nessa rodada, na sua rodada, que tá muito perto, você pode deslocar e lançar e jogar a granada lá dentro. Sem problema. Jogar lá. Então, massa. Vocês estão vindo. Só faz aí o 2D6 mais destreza, te dá 12. Porque lançar granada sempre é uma coisa meio assim, né? Arriscada, se tu andar. Era uma porta, assim, você tum em cima da porta. Deu 12. 12? 12. 12 é muito alto, cara. 12 é muito alto. Não, mas se deu 10, deu 4. Não, deu muito pouco, mas 12 é muito alto. Deu 5. Deu 5? 2 pro Ju na cara. Ué, destreza, tem 2 de destreza. Com 2 D6? Não tem problema. É porque também não é a sua. Você tá lançando a minha granada. Não tem problema. Vamos fazer um negócio cinematográfico. Você jogou, caiu assim, mas caiu do lado de cá. Calma. De paque, a granada caiu perto do seu pé. Não, Newton. Ele só jogou lá e não acertou o bicho. Eu não posso jogar. O bicho tava na frente e jogou atrás, o bicho tava vindo lá e jogou no outro. Ele errou o bicho. É pegar isso aqui e jogar. Ele não flambou do tipo, ele não flambou, então não vai dar merda pra gente. Mas ele tipo errou. O bicho tá vindo ali e jogou lá. Então beleza, então vai dar um dano bem pequeno nos bichos. Não, eu acho que não é. Caiu pro outro lado. Exatamente. Ela rolou pro outro lado e explodiu lá atrás. Vai atrasar 5 segundos o bicho. Tá, o bicho esperou a granada passar, né? Ah, beleza, eles ficam meio assim, eles vão pro pra onde opa, o que é isso, né? Exatamente. Então você jogou a granada passou dos bichos, explodiu lá atrás. Aquele barulho horrível, vai ecoando, porque a nave tá toda fechada. Então vocês ficam até um pouco meio surdos, assim, aquela fumaceira vindo. Então você conseguiu pelo menos ver quanto será, hein? Com a explosão. Ou clarão. Não, mas quanto eu consigo saber? Ah, você consegue ver. Porque eu vi de onde eles estavam. São 4 que tem lá dentro. Que pariu. 4? 4. Ai. E aí, beleza, de paque. Você tá na frente, o bicho tá queimando. Mata esse bicho na sua direção. Finaliza aí, estão vindo mais 4. Acabou de explodir. Tem o piolho dela. É, eles agem junto com o piolho. E agora eles agem, que é a primeira rodada. Não é fácil. A Débora, que a Débora vai fazer? Vocês que decidem. Manda ela finalizar o bicho. Tenta atirar no bicho, Débora. Atirar o bicho que tá em cima. Atirar? Então fala pra ela, assim. Nossa. Atira! Ai, meu Deus do céu! Eu não resolvi ideia, né? Fala aí, 2D6, soma 5. Sim, 10. Deu 10? Deu 10. Acertou meio assim pra cima. E o outro? E o outro, rola aí, 2D6 mais 7. Oh. O piolho é melhorzinho. Ah. 14. Oh, 14. Piolho. Rola aí 2d6 de dano. Eu acho que o pior vai matar, hein? 7. 7? 7 entrou. Não. Eu acertei, chefe! Eu acertei! Não, o pior foi assim. Oh my god! We're gonna die, man! We're gonna die! Ele tá lá berrando. We're gonna die! E agora eu sei, de pá. Dá pra ir com fogo de novo no bicho? Isso aí. Fogo, dá. Fogo de novo, né? Fogo de novo. Fogo! Tem mais. 6 mais 5, 11. 11 dá. 11? Dá ou não dá? Bicho. Só mais 5 essa bosta? Yes. 11? Yes, 11. Não deu? Ah, você acertou metade. Porque é fogo meio de área. Vou deixar acertar um pouco. E acertou aí? Metade. Você rola, divide por 2 e me fala quanto que deu. 6, isso. Olha! Deu 7. Não, deu 6,5. 6,5? Deu 13. Deu 13? Yes. Aí dividiu por 2. Ah, não, mas o bicho tá quase morto. Então ele tá meio lento, tá no chão. Então a dificuldade pra acertar ele não é 12, que é a média, seria 10. Então você acertou. Então, quanto que deu dano? 13? 13. 13 menos 6? 7. Não, fogo entra inteiro. Ah, é fogo entra inteiro. Então, eu acho. Que ele virou não, ainda não. Tá com 2 PVs. Dá um resto de tentáculo no chão que pode enroscar no pé de alguém e quebrar o pé. Então vamos lá, Ayla. Consegue deixar, galera. Cuidado que na hora dos inimigos eles entram, hein, pela porta. Eu vou gastar um ponto de ação. Ayla, você tem que fechar aquela porta de qualquer jeito. Ah, os bichos vão entrar na rodada dos bichos? Na rodada deles. É a próxima. Eles já vão entrar? Yes. É, só essa porta fecha de algum jeito? Não, vou ter que atirar nesse bicho aqui. Fecha, fecha. Só chegar lá e ela fecha? Tem que ser meio delta. Ah. Tem que ser meio delta ainda. Não é meio delta? Mas você pode tentar manter eles afastados. Não, pra dar tempo pra delta, porque a delta vai depois do Boris. Entendeu? Deixa eu ver o que eu posso fazer com essa porra. Porque é o seguinte, é você, cara, depois eles entram. Então você tem que fazer alguma coisa pra manter eles lá na porta. São quatro. Você pode retardar o seu trem e atirar no primeiro que aparecer, ou esperar eles aparecerem pra atirar. Pode jogar todos os granadas aqui no bolso. Eu tenho que matar esse aqui também, eu posso usar um ponto de ação pra isso. Pode usar um ponto de ação. É. Deixa eu pensar como é que eu retardo. Você pode jogar a granada, porque você é a mega mesmo. É, não, a granada, né? Eu acerto lá. Mas o problema é que, tipo, acertar os granadas continua vindo, eu acho. Eu pelo menos atraso eles, se eu acertar uma granada lá. Se você acertar uma granada, eles vão parar. Ah, então, beleza. Você joga duas, né? É, não. Eu tenho que dar uma pontuação pra matar esse bicho primeiro. Da frente, que aí ele morre e fica aquela massa. Eu vou fazer o seguinte: primeiro eu vou executar o bicho que tá aqui, parado, aqui, caído no chão. Porque senão ele age no próximo. Agonizando, o bicho tá assim. É, senão ele age no próximo. Ele age no próximo. Então, aqui, só pra não flambar. Isso, beleza. Um monte, aí, matou. Matou. É, ponto de ação. É, larguei a arma, peguei duas granadas e joguei. Pode me dar tá, penalidade, menos penalidade aí por estar jogando com as duas mãos. Com as duas mãos, menos 6. Ok. Você tem ambidestria? Mas você tem ambidestria, não tem? Tem, então, menos 4. Ok. É destreza sozinho, né? Menos 6 é alto, é. É, isola um dado. Tira um dado da história. Não, flambou, não. Flambou? Não, flambei, não, mas errei. Foi bem bem. Errei. Mas errei. Também, não? Não, não. Só com a destreza eu errei. Só com a destreza? Granada conta. Não, granada é armas. É como se fosse uma arma de fogo? Arma de. É. Arma de jogar uma pedra. Arma de fogo. É, como se fosse uma arma de fogo. É arma de fogo, porque você tem que ter treinamento pra usar granada. Não, ok. Então, beleza. Então, aí daí deu. Aí deu. Porque você tem que. Mas eu não ia conseguir também, não. Mas você tem que ter treinamento. Você aí deu. Tirar, você usar. Então... Aí deu 12 com menos 4. Então, beleza. Então, agora deu, tranquilo. Então, beleza. Aí rola o dano das dois. Opa. Dá um daqui, ó. É 3d6, né? Cada granada. Isso. Esse também, eles não têm redução de dano, porque é dano de explosão, é muito diferente de provavelmente. 26. Pois é, entrou 26. Você abriu um buraco no da frente, entendeu? E o da frente andou pra trás. Da frente são quantos bichos? Quatro. Mas aí a gente tem que fazer uma conta aqui pra determinar uma coisa. Quantas granadas a gente tem em básico, Nilton? Pois é, tá escrito aqui 20. Cadê? Eu tenho. Não, você que é a sua arma, você tem um kit. Nossa, granadas. O kit baixo tem 6. 6, né? Assim, coladinha, assim. Coladinha. Exatamente. Bando de badass. Você quer testosterona RPG. Então você deu 20 quantos no? 26. 26, mano. Tá vendo? A terceira edição daquele mercenário, deixa eu encontrar o Cthulhu, velho. 26, mas a granada dá 3d6. Então. Eu joguei duas. Jogou duas. Isso aí, Paulo, não deixa ninguém roubar, não. Deixa passar nada. É isso aí. Então vamos lá. Os inimigos, os que estão lá, eles ainda estão se recuperando, porque tem o que tá todo rachado no meio, assim, na frente. Deu da porta, minha filha. Okay. E você vê que esse da frente, a barriga dele abre assim, você vê o rosto de uma mulher assim. Nah! Cara, de pato, tem que pôr fogo nesse que tá morrendo. E vocês veem pela mulher, lembra? A Delta que tem as memórias. Alguém aí tem memória idética, não tem? Memória acho que a Delta deve ter. Mas deve ter. Eu sei que alguém comprou essa vantagem. Acho que não. É, eu tenho chiclete de monstro. Passar negro. Né, aí o Rammstein, você que é o cabeção do grupo, você vê, você reconhece como a Cristina Ramírez, que tava lá da tripulação, a antropóloga. Que tava lá dos vídeos. Vídeos. Do profile dela, né? Do profile. Do profile. Só um detalhezinho extra. Então vamos lá. Pois é, então os inimigos estão lá, eles vão agir na próxima rodada. Tá, azul, eles um turno. Dela fechar a porta. Agora é o Boris. Captain! Capitão, manda nessa galera aí umas granadas. Mata granada. Você vai matar uma granada na Cristina Romizes, na antropóloga? Yes. Não, no monstro. É, isso é. No alvo. Você vê, é. No alvo. Tem que ter a cabeça dela. Não importa se é uma criança. Me ajude. A cabeça dela assim. Vamos te ajudar. Me ajude. E aí volta a carapaça fechando em cima da cabeça dela. Então, vamos ajudar. Se você quiser, você pode tentar dar um tiro na cabeça dela. Vai ajudar a mandar pro inferno. Se você achar. Tiro na cabeça, tem que ser bom, hein? Verdade. É. Né? Não, vai ver o bicho parar de funcionar. É, só uma sugestão. Já tentei fazer isso uma vez, não deu nada. Não, não, assim. Não, você não acertou. Ah, é? Ah, então vamos lá, vamos lá. Vamos lá, então tá, vamos lá. Headshot. Vamos só o headshot. Nossa, tá difícil, viu? Porque tá fechando. Isso, tá fechando tá assim, ó. Mas ele é capitão e ele tem ponto de ação pra isso. Ele vai dar dois tiros nem. Não, pão de ação. Tá, tá. O Matrix. Não, eu vou dar um tiro e depois jogar a granada. Pão de ação. Ele é só o. Ó. Ó. Mira, capitão. Agora ficou bullet time, hein? Bullet time. É. Papel de pack assim. Oito. Onze. Aí é com a base. Ó. Sai da fuga. 19. Oh. 19? No. Menos 4, sei lá, com menos X. Pois é, eu tenho. Eu ah, ignoro. Tenho, é, ela ignora quase menos tudo. 4, então você ah, é doido. Que doido essa vantagem de ignorar. É, também tem. E aí, com a bala chega e. Me deu certo. Acerta na cabeça. Essa, só que quando acerta só na cabeça. Mesmo, tipo, a cabeça especialização cai, sniper. Toda vez que a distância eu ganho o balançar assim, a tremer um monte de boi e explode. Ah, sai bicho, e aí, não, não sai tentáculo pra cima e tal. É morto. Cai no chão, tá morto. Mas aí o corpo vai caindo, à medida que ele vai caindo, do corpo vai saindo aquelas largas é, não, de metal de e baque, ela vai andando. E agora granada. Então tá, vou passar. Agora granada. Já foi granada. Mas o bicho morreu nessa, tá? Num só. Tem que pôr fogo no de cá também. Esse bicho é daqueles que estavam vindo lá, lá de fora. É um dos quatro que estavam vindo lá de fora. 12. 7. 10, 14. Beleza, rola o dano, damage. Damage. 7. 7. Explodiu, mas deu 7 em cada um, tá? Então deu. Aqui é 43, 43, 43. Beleza. Nossa, esses bichos eram suficientes pra matar, viu? Se enfrentasse os quatro bichos, eu acho com que. Com certeza. Né? Alguém morria. É. Vai lá, Delta. Agora você pode trancar a porta. Porque as portas são bem grossonas assim. Ok, então eu vou lá trancar a porta. Antes de fechar a porta, eu posso mandar uma coisa lá dentro e fechar a porta? Uma granada e fechar a porta. Mandar uma granada e fechar a porta? É. Você vai mandar uma granada, hackear a porta e fechar. Não, com ponto de ação. Ponto de ação. Mesmo assim vai ser difícil. Tá? Por quê? Você rola a granada numa boa, mas pra fechar a porta vai ser menos 6. Vai dar uma agarrada. Por quê? Você não fechar a porta na hora que você fechar a porta, o tentáculo vai tentar agarrar sua cabeça. Tá bom, ok. Deixando assim, momento John Carpenter. Vai lá. Bom, pra fechar a porta eu preciso tirar 2. Ok. Agora a gente tirar 8. Tipo isso. Tipo mas, isso. Mas fica bem cinematográfico. Mas fica doido. Fica, porque vamos lá. Se você não conseguir, você soma 4 monstros aqui. Tá tranquilo. Tá não, bom. Se não conseguir, não, 3 puxa e puxa lá pra dentro e a porta fecha. Então tá. Ok, então tá. Uhum. Ok, mas eu não vou mandar uma granada normal, vou mandar uma granada demolição. Yes. Então manda braço. Eu gostei desse. Primeiro você joga a granada. Eu nem sei o que ela faz, não, mas tá valendo. Você vai ganhar mais um se você, se na hora que você lançar com o seu lança-granada, você falar die motherfucker. Die motherfucker! Tem mais um. Tem testosterona bônus. Die motherfucker. Testosterona bônus. 20 pra você. Beleza, manda dá o dano. É. 16. Quanto? 16, 22. 22, vai. 22. 22? Uhum. 21. Massa. Agora fecha a porta. Fecha a porta. Tá, Delta foi lá e tá lá. A quanto dedos tem que dela fechar são... a porta? Não dá nem pra ver. É só... Não dá nem pra ver. Quanto? Bola 2D6, mais computadores, mais destreza, mais deck. E quanto que precisa? Precisa de... 18. Nossa. É, ah, aqui já, eu não sei, já incorporei menos 7. É só um blur, assim, só um blur, né? Festa, I'm working! Shut the fuck up! Deu um monte. Deu um monte? É. 21. 21. É. Ufa! Essa foi um triste. Ó, por 3 a gente morria todo mundo. 3 não é um monte. Então, beleza, foi bom. Tchum, fechou. Aí vocês escutam o barulho lá dos tentáculos batendo. E agora? Tem que jogar fogo no que morreu? Joga fogo. Então vou jogar fogo no que morreu. Ah, é, porque ele começa a soltar os bichinhos estão vindo. Tô jogando fogo. Estão vindo. Todo mundo. Die, little bastard. E agora? Onde vocês vão? Agora a gente vai seguir pro Gally. Quer ver vídeo? Como tá a contagem? Eram 10. A gente matou um na outra sessão. Yes. É. E dois agora. Dois agora. Beleza. Tem 3 presos aqui no depósito. No depósito do Mas esses que estão presos, que é o que a gente fechou agora, eles tomaram os danos dessas explosões. Eles tomaram dano. Dano que nem vai deixar muito dano no caso. Né? Isso. Hã? Tomaram dano, tá anotado aqui. É isso aí. Tá faltando só assim. Tá faltando só assim. 5 bichos, 100 negócios. Não, 4. Dá ideia. Faltam 4. Isso, faltando 4. Tô faltando 4. E aí? E aí, que a gente vai seguir? A gente vai seguir o corredor acima. Dá bem pro. Pra ver vídeo. Vídeo pornô. Eu vou pilotar a nave. Vídeo pornô com monstros, tentáculos. Então vamos lá. Vocês andam assim nos corredores, o chão tá todo sujo de sangue, tem umas marcas de mão de sangue assim na parede, né? Ou as luzes estão piscando assim, uma os hora falha, outra hora continua. Isso. Vocês conseguem ver por causa da luz dos capacetes, aquela luzinha que tá assim, azulada, já vai é scout. Yes. Eu já vai ter um monstro lá, que eu sei. Eu vou ligar com a minha armadura e vou na frente. Beleza. Lembrando que ela camufla, temperatura, onda eletromagnética. O de baixo vai por trás. Nunca mais ali. Nessa detecção fundamental. De baixo. Mas ok. Não, beleza. O de baixo vai por. Ah, é o último da fila andando de costas. Não é de costas. É. Beleza. Falar em detector mental, quero dar mais uma varredura mental. Beleza. Você varredura mental, você dá uma varredura mental e. Deixa eu ver. Fala para o ímpar. Ímpar. Você vê que lá dentro. Volta em um jogo de poker, né? A gente olhando pra cara do velho. E ele tem que fazer cara nenhuma. Quando é Rendering Monster, eu vou perguntar pra vocês o número. Para o ímpar, se vocês falarem par e der par aqui, aí tem. Se der ímpar, não tem. Então no seu caso. Se falar par e der par, tem. Você tá pedindo. Não, se falar par, perdão, é o contrário. Se falar par e sair. Eu ganho e você perde, é isso? Lá dentro tem uma criatura. Você sente uma criatura, ela tá tentando com todas as forças. Destruir os vídeos. É. Tentando com todas as forças. Pela sua humanidade. E no banheiro. Fazer amigos. Fazer a capa. Fazer amigos. Não, ela tá tentando. No Foxan. Ela tá tentando com todas as forças entrar no YouTube. Ela. Ah, não, tu não consegue ver, você só consegue perceber. Só consegue perceber. Exatamente. Então é isso. Eu nem quero invadir nada, só. Tá, tem uma criatura lá dentro. E tá ali pra frente, tá por aqui. Mas na hora que você faz isso. Ah, então tem um lance doido. Oh. Na hora que você faz isso, você sente imediatamente que a mente da criatura é substituída por outra. Oh. E essa outra, você escuta o seguinte: eu vejo você. E aí, essa outra mente, ela tenta invadir a sua mente. Oh. Na hora. Então care. Vamos lá. The Duel. The Mind Duel. Você, de beleza, cara, assim... perdeu o Rammstein de cara. A criatura, essa mente alienígena, ela fala assim... O que você está fazendo aqui, Rammstein? Oh, essa não. A sua esposa está sendo torturada pelo meu mestre. E... A sua esposa... Ele começa a falar, eu tô meio sem inspiração hoje. Ele começa a falar coisas da sua esposa, falando que ela, que ele pegou a alma da sua esposa, está devorando a alma da sua esposa, e que não sei o quê. E aí ele vira e fala assim: você não sabe o que acontece depois da morte. Depois da morte, todas as almas vão para o meu pai e estão lá sendo digeridas. Ele começa a falar uns troços assim meio esquisitos. Assim. E você tem visões da sua esposa sendo torturada das piores formas possíveis que a sua imaginação consegue conceber. Entendeu? Ao mesmo, só que em troca, só nesse primeiro choque, você recebe algumas imagens dele, de quem que é essa entidade. Você sabe, um nome surge na sua cabeça, o um nome de 986 mil sílabas que você não consegue pronunciar. Não, fritou o cérebro de Rammstein. Mas, I'm sorry. Mas já era. O seu, mas o seu cérebro humano, ele consegue captar, traduzir isso como num som audível. Num som audível que é Afonza. Afonza. Afonza. Afonza. Esse é do Lockpad. Não, esse é do Deleite. Arthur Deleite. É um cara que escrevia ali por cima. Afonza. E aí, algumas imagens surgem na sua cabeça. Imagens de um passado distante. Depois a gente vai fazer o teste de sanidade. Primeiro vem a eu só dei um scan, velho. Pois é. Perdeu o playboy. Deu scan no monstro. Quem mandou? Não foi no monstro, foi na área. O monstro tá lá. Cuchulu, cuchulu. Deixa eu ver se tem alguma coisa na área. Tem dói, né? Você escuta, você sente imagens de um cristal que por algum motivo você sabe que se chama-se o cristal das almas. E você vê o Afonso colhendo almas para esse cristal. Ele precisa de mais. Ele precisa de muito mais. Cada vez mais. Cada vez mais almas. Você tem visões assim de mortes causadas por serial killers lá na cidade de Maltares, mortes rituais, e as almas, né, que os seres humanos não veem, mas você vê as almas saindo do planeta Maltares e indo para a Lua Caronte e indo lá para esse cristal, energizando esse cristal. E você sente outras imagens. É, meu pai, acorde, meu pai. E aí você tenta ter uma imagem do pai, a única coisa que você vê é um olho gigantesco abrindo no céu, assim. Sauron. Um olho abrindo no céu. Sauron. Um olho sem pálpebras. Não, o olho, esse é com pálpebras. Não, é pálpebras? É com pálpebras. Uau, ele pisca. Mas é parece um olho humano, mas o olho assim, são a íris, são... uma infinidade de círculos que entram e saem. Uau! Assim. Uau. Uma coisa assim, Beatles encontra Hellraiser. Né? Tipo, uma nova linha de sangue de Naruto. Misturado com o Kuchu. Então é uma coisa assim, porque as pálpebras são tentaculares, assim, vazias, assim. Mas você olha, a sensação que você está numa planície, olhando pro céu. E no céu tem aquele globo gigantesco que abre assim o olho. Um charinga com tentáculo. É um charinga com tentáculo. Ai. Eu querendo vir praia. Tem que ver isso. Aí, e nisso é o seguinte: vocês que estão vendo, você vê que o Rammstein tá assim, né? Começa a cair uma baba. Assim, a boca dele começa a esfumar. Acho que já tá na hora do Rammstein parar de ficar. Rammstein? Para aí, outros ataques. Tem que dar um. Eu já tô mais lá na frente já. Aí. Tem mais as seguintes imagens. Essa é mais idade? Ô Nilton, esse bicho tá na sala de comando, é isso? Então quando, quando eu ouvi, ele tava na sala de comando? Ele não, ele tava tentando entrar na sala de comando. Tentando entrar na sala de comando, ele tá aqui lá de fora. Tá ali, tá na sala da frente. Ah, aqui, tá aí. Entendi. Exatamente. E você vê que ele tá tentando e você tem uma outra imagem assim, tá que aqui, é uma sensação de ódio de enorme. contra ódio enorme, e uma palavra surge assim, Nodens. E você vê esse, esse ódio, essa vingança, esse ódio, e você vê uma imagem como se fosse um deus grego, um homem, como se fosse um homem perfeito, mas gigantesco, assim, uns 10 a 15 metros de altura, assim, numa planície cheia de lava. Assim, você não está entendendo nada, isso são as imagens. E muito ódio, ele assim, esse cara, atrás dele, assim, um monte de criaturas pretas com asas de morcego, parecendo sombras, assim. E apenas elas não têm olho nem nada, são sombras com asas de morcego e com uma boca que parece dois dentes para fora, assim, negros, assim. Essas criaturas revoam em torno dele e ele tem tipo uma lança. E ele tá meio que fincando no chão, assim, e onde ele fica começa a sair jarros e jorros de sangue gigantescos. Esse deus dele é só uma estátua. Não, é ele pessoa. É grandão. Ele parece um deus grego, porque ele tem até aquelas sainhas. Assim, tá. Aí ele fica batendo assim, e o Afunzá vendo aquilo e completamente preso, né? Ele olha pro chão e você vê um símbolo que é o Elder Sign, você sabe, mas você não sabe. Mas você vê aquele símbolo do Elder Sign prendendo ele e ele não consegue sair. Ele, Nodens, eu te destruo, Nodens, Nodens. Falando assim, entendeu? Eu somente tô entendendo um pouco. Aí agora você faz o seu teste pra ver se você descola e depois a gente faz o sanidade. O Elder Sign. Por quê? Sabe o que é legal? Eu posso passar isso tudo pra vocês via digital, assim. Posso passar todas as imagens. Não, não pode não. Não, please. No, please. A gente precisa contar o que aconteceu. Se ele doidar, ele sabe. Se ele doidar, ele precisar ficar psicótico. Ele pode. É bom que se ele doidar, ele pode passar a doideira, né? Pode passar a doideira. Preciso compartilhar. Não. Nossa, então aí, ó. Faz o teste contra o do Afunzá. Afunzá é 2d6 mais 14. Ah, que quase. 2d6 mais 14. Deu. 500. Deu 18. Deu 18. Ah. 8, 9, 10, 11, 12. Deu 22. Então. Você tem que bater 22 pra escapar dele. Então. Então, Uma vantagem que eu tinha comprado era escudo mental. Que não tem valor, mas está escrito: protege uma mente contra ataques mentais. Beleza. Dá um bônus aí. Então é isso. Vai te dar. Então você tem uma vantagem, te dá mais 4 no teste. Não, mais 6 então. Agora você faz o seu teste. 2d6 mais poder, mais a sua perícia de telepatia. Ok. Preciso de quanto? 2d6. 22. Mas você já tem mais 6. Tá. Não, então acho que vai dar. Mas como é bom o sistema que rola, né? Não agarra. Assim. Não agarra. 23. Doido demais. Aí você sai do negócio. Pera. E agora a gente faz o teste de sanidade. É a dança do Sand Point. Dança do Sand Point. Então rola aí 2d6. Doido você ter comprado essa vantagem, senão. Foi providencial isso. Ué, gente, é pra isso, né? Ou se qualquer outro aqui pra 2d6, né? Mais inteligência, mais valor da sua maior perícia. Dificuldade vai ser 16. 15, 20. 20? É. Beleza. Você passou, então você vai perder só 2d6 de boa sanidade. Cara, passar é 2d6. Oi, produção, é isso mesmo? Esse é o caralho. Esse é o caralho. É o bicho. Você viu tipo um Jean de Codes. Você viu um Jean de Codes, é isso. 7 pontos de sanidade. Eu não sou um escanzinho, cara. Pois é. Puta merda. Uai, ele é 4d6. Nossa, caralho. Quase você sem dó a pessoa numa só. É tipo isso, viu o Underbod endoidou, né? Mas ele viu a cabeça, não é só viu o cara. Ele viu lá ele dentro. Viu, ele agora tem conhecimento de mitos. Né? Inclusive você bota aí mitos. Mitos 2. Que ótimo. Mitos 2. Você sabe Nodens, você conhece Nodens. Você sabe que ele viu Night tem Gaunts, uma rixa. Você viu os Night Gaunts. Caralho. E você conhece a Funzá. É o meu medão. Vou tomar cerveja com o Afonso. Ah, e o nome do pai dele saiu também, que é Cutugorá. Afonso, do espeto ou o grandão? Cutugorá. O que tá preso ou o que tava solto? O espeto é Nodens. Que espeto, gente? Ele deu um dedo? Fica espetando, assim. É, né? Esse é o Nodens. Esse é tipo o tipo deus esse grego. Esse chama Nodens. É, o Afonso é o... É o do mal. É o do olho. Não. Esse é o Cutugorá. Ah, esse é o Cutugorá. É o pai do... Cutugorá é... Ó, Cutulu afina Cutugorá. Cutugorá é nome de... Lenda indígena, é, parece Cutugorá. Cutugorá dourado. Na verdade, tem vários nomes. Tem Cutuga e Cutugorá. Continua sendo lenda indígena. Mas Cutuga parece Cutuca. Eu prefiro Cutugorá. Tutuca. Tutuca. 28. Ô, fofinho. 28 anos de idade. Ele é mais velho que o Cutuga. Então, nossa senhora. É irmão mais velho. São parentes? São parentes. Não, esses do espaço são sempre mais punk do que os que ficam na Terra. Não tem jeito. Os do espaço são sempre mais punk. São. Apesar de que todos vieram, né? Mas tipo, o Cthulhu dorme no fundo do mar, whatever. Esse bicho aí, tipo, navega pelo espaço melhor que os outros. Sabe? Tipo assim. Alright. Se ele mergulhar na Terra, se ele mergulhar no mar, destrói a Terra inteira. É, tipo né, isso, é. Tamanho. Mas e aí? E aí? Onde estamos? Bom. Não, aí você tá lá babando. Ah, não, é aí, vamos lá. Rolar a sanidade. Rolar a sanidade temporária. É? Você perde? Você não tem a permanente. Você perde um tanto. Porque você passou. Porque ele passou. Mas eu perdi só 4, perdi 0. Rola um D6. Tem discussão, não. Aí doidão. Nunca mais vai fazer scan. Rola um D6 de novo. Nunca mais vai fazer scan. 3. Começa a rezar compulsivamente. Ele que era teu, pois encontrou Jesus. Encontrou Jesus. Na hora do desespero, na hora do cutiúlio. Ele viu um negócio parecia um desgraçado. Controla seu povo aí, capitão. Beach slap. Vou rezar em várias línguas e várias crenças que eu puder. Agora virou Alá. Aí, mas aí mas tem uma coisa, o bicho lá sabe que vocês estão aí. Vocês escutam na cabeça vocês. Vocês escutam assim. Ah! Vocês vieram a mim. Viemos. Podem desistir. Enquanto isso. Preciso das almas de vocês. Não. A gente escutou isso na cabeça da gente? Na cabeça de dentro, da gente. E vocês escutam ele assim. Andando em direção à porta. Andando. Porque melhor jogar a granada lá dentro, hein? Ele tá vindo, então. Ele tá vindo em direção. Vamos jogar todos os granados na nave. Tava aqui, ó. A gente tava aqui, tava aqui. Enquanto isso, ele tá rezando. Ah, meu Deus, ele tava aqui tentando abrir a porta. Eu tenho lá. Acompanhe esse homem. Doutor! Eu já parei no corredor com a arma apontada e com a flecha ligada. Beleza. Sim, que esse bicho vai ser ótimo. Granada na mão. Todo mundo. Vou dar lá. Intimidação aqui. Shake it off. Shake it off, não. De capitão. Shake it off de capitão. De capitão. Dez o quê? Shake it off. E aí? Parou com a cantoria? Não, beleza. Aí você é 10 no shake it off? É. Rola 2d6 mais força de vontade, né? Sabedoria. Vê se rolou. Deu 6, 7. Beleza. Você conseguiu acalmar. Ai! E ainda não contou nada, a gente só sabe que tem um bicho abrindo, depois você conta. Gente, a porta tá abrindo. Ele, é o chefão. É o chefão. É o Big Boss. Vamos pro outro lado! Vamos sair correndo? Não, na hora que aparecer eu vou ficar, e a hora que aparecer eu vou atirar. Vou correr. Então, beleza. Abriu a porta, você pode atirar. Mete a rajada, se o bicho continuar andando, a gente corre. Tô apontando, espera que aparecer lá, tá levando bala. Então, beleza. Novo crítico. Isso, esse bicho vai agora sim. Agora esse bicho vai. Então vai lá. Eu tenho 100 PVs, viu? Tá. É assim, preciso nem somar quanto que deu, né? Deu muito, assim. Isso, nem tem 8. Tá. Então peraí, rendeu 8. Peraí. Ô, rapaz! Foi double crit. 22 isso aqui, da 22. É. Então é 44 minutos. 44? Nossa. Eu acertei de um olho do bicho. Então 44 menos 8? É. 36. Nossa. 36. Mas foi muito. Nossa, foi muito. Se ele tinha um olho pra acertar, eu acertei. Deu 36% de dano no monstro. Você acertou na cabeça mesmo, no centro da cabeça desse. Aí ele morreu. Quero ponto não. Fraco. Aí ele fez assim, ponto... ó. Foi dano massivo, hein? Aí foi. Yeah. Meu Deus! Você entendeu o bebê? Eu entendeu? Eu odeio. Você saiu no olho do bebê! Aí vai beijando. Quanto foi? 44. 44. Menos 8. Menos 8. 36. E tá com 64. Yeah. E agora todo mundo rola a iniciativa. Yes. Então. Opa, crítico da iniciativa. Ele ficou com a ligação com ele. Eu vou detonar esse cara. Ué, tanta porrada, né? Esse é pra tirar também? Ele é diferente. Eu já tirei. Mas é pra continuar? Se mexeu, você atira. Como é que é? A gente tá vendo só um vulto por enquanto. A gente não viu ainda o bicho ainda não, viu? Não, quando vê vai dar aquele choque. É, eu imaginei. Então vamos lá. Delta. Pois assim, começou a abrir a porta e atirou. 12. 12. Já chegou, já acertou, já deixou o bicho pra lá. 8. Comeu. É, Lipak. Você tem menos? 3. 2. Ah, não. Não, peraí, eu não. Não. Foi 14. 14. Subi só um. 14? 14. Somei só um. Então já tem jeito de somar só um aí. É. Vamos lá. Ayla. É, 18. 18. Boris. 16. E aí o Afunzar. Afunzar é Deus do Candomblé. E o outro, não sei que lado agora, é Tupi Guarani. Ele é Tupi Guarani. Então é 10, então vai ser o seguinte: começa com Ayla, 18, depois a Rammstein, 14. Eu, 16. 16, o Boris. Tipak, 13. Delta, 12. Uhum. E o bicho. Vai lá, Ayla. Vou tirar de novo. Não vacilou. É, aí o. É. É, mas agora abriu a porta, é isso? Agora abriu a porta, tem o bicho aparece. Você vê que ele é assim, tem um monte de pernas, bocas que saem para todos os lados. É humanoide? O rosto, é humanoide? O rosto, é uma pessoa? É humanoide. É, não sei. É meio humanoide. Parece ele, de vez em quando ele é. É isso aqui, ó. Meio humanoide. Ele é humanoide só porque tem cabeça. Só da cabeça pra cima. Tem cabeça, mão, corpo e meio. Da cabeça pra cima é humanoide. É. Cabeça, tronco e meio. Do queixo pra cima ele é humanoide. E tentáculos. É humanoide com tentáculos. No bizarro. E aí tem os tentáculos atrás, um monte de boca saindo. E aqui é o rosto do Oliver Black, o capitão da nave. Capitão. Já sabe você perder o que vai virar, eu. E a voz que vocês escutaram é muito parecida com a voz que veio lá da Boreias. Então caralho. Esse cara tá lá na Boreias também. Esse cara tá lá também. Olha. Atirar de novo, viu? Que eu esqueci de fazer. Mas aí, vai rolar sanidade ter visto sim? Ah, vai. Vamos chupar o cheque de sanidade. A gente fica calado. 2D6, mais inteligência, mais maior perícia. Maior perícia acadêmica, né? A perícia acadêmica? 2DC mais perícia, mais 2, mais perícia acadêmica. Computador, tá? Alguma coisa que tem a ver com sua computador, mente. Computadores, 2. Então é 2D6 mais 4. Peraí. Já esqueci. 2D6 mais. Inteligência mais uma perícia de cabeça. 10. 8. Sobrou. 12. Passou. 14. 14. Passou? 17. 17 passou. Só o Dipak. Dipak sobrou. Ixi. Dipak vai doidar. Logo o Dipak. Meu, yes. 12. Que 13, legal. 12, 15, 16, 17. 17 pontos de sanidade. Nu. Nossa. Caralho. 17? Uai. 17 pontos. Tá babando aí, ué. Tô com 5. Vai endoidar. O Dipak vai endoidar de verdade. E aí? Caralho. Permanente. É verdade. Com o um negócio na mão, né? Com duas chamas na mão e o bicho na frente. Bom. É, tem que rolar do piolho e da. Rola 2D6, se pá. Tem o piolho e a menina também. Sim. Piolho é a tremedeira. Sim. Débora tremedeira. Fala aí. O deles é mais 6. 2 de 6 é mais 6. Piolho primeiro. 9, 15. Oh, piolho aguentou. Tremedeira. 10, 16. Opa! Isso! Eles já estão numb, assim, eles já não ligam. Perde quanto? Vai perder 2d6. Vai perder 2d6 todo mundo. Eu vou rolar 2d6 pra todo mundo, tá? Uhum. Então deu 7 pontos de sanidade. Info. E todo mundo sanidade todo temporária. Todo mundo vai pegar temporária. Vocês estão com sanidade alta? Ou não, eu tenho 26. Se eu tivesse perdido 17, né? Se eu tivesse perdido 17 também, eu tava doidão. Eu tenho 20. Tem 15. Olha, 2d6 de parte. Eu tô em personalidade. Deu quanto? Sim. Múltiplas personalidades de parte. Uau! Vai ficar engraçado. Você tem. Agora você é uma criança de 5 anos. Rola umas personalidades. São um D4 de personalidade e. São deixa... 3 personalidades, ele rola um D6. Pois é, mas deixa anotado assim quais são. Pra ficar mais fácil. Então bota aí. Então, dão ideias aí. Uma criança, uma criança, bota aí. Criança de 5 anos. Essa vai ser punk, toda vez que for essa, não vai conseguir lutar. Não, bota então 10 anos. Não, você não vai conseguir lutar 2 gêmeos. Quando uma criança, igual fica com medo. Um psicopata louco que só quer esse rebote. Esse é ele normal. É. Esse é aquele que ele já tem. Pode pra todo lado. Amigo, inimigo, é tudo a mesma coisa. Não, pode você vai virar. Pode ter personalidades que não são tão do mal. Vai, vamos lá. Uma ou que ele tenta matar todo mundo e a outra que ele tenta criar uma criança não faz nada, ele não vai ser o personagem dele nunca. É isso. Uma housewife, housewife. Não, housewife não. Tem que ser coisa a ver com o negócio dele. Uma criança, você reverteu a criança, a cara ele veste de mulher, né? Um médico, ele acha que é um médico. Ele acha que é um médico. Porque a mãe dele queria que ele fosse um médico de medicina. Ele acha que ele já formou e já virou um médico. A outra ele acha que ele é um médico. Ele acha que é o médico do time. Não, é o médico que acha o seguinte: aonde você tá, você acha que você tá no hospital e que o pessoal são enfermeiros ou pacientes. É assim, como se fosse uma realidade virtual, assim. Entendeu? Essa é uma, né? Ganhar as outras. Essa é uma. Não, são três. Outra é criança. Outra é normal. Outra é criança. Ah, eu é psicopata? Não, agora eu tenho mais 4 pra fazer. Então são só 2 personalidades alternativas. Cheguei na. É, mas aí ele vai alternando. Na metade. Beleza. Eu e os outros aqui. Mas eu acho que talvez role o seguinte, assim, como elas são semi-incapacitantes, talvez eles só role de entrar nelas em momentos, sei lá, não sei, assim. Menos de tem que determinar, quais são os momentos. Porque se ele ficar só alternando entre as cenas, ele não joga mais de verdade. É muito simples, muito simples. É 10 minutos, uma cena com cada. Entendeu? Mas aí é o seguinte: 1 e 2, 1 é o médico. 1 é a criança, 2 é o médico. 3, 4 e 5, 6 é o outro. Então agora ela rola. Entendi, ele tem um pé, ficou legal o sistema. Numa cena. Exatamente, legal o sistema. Rola toda hora, cada cena. Toda hora vamos começar a cena. Ok. Aí ele rola pra ver se. Agora tem que rolar. Exatamente, pra ver se reverteu pra alguma. Tá. Ah, só eu mesmo. É muito bom ser com vocês. Muito bom ser você mesmo. Beleza. Ayla? Tirar, isso. Pode tirar. Eu vou esquecer me dar. Ah, não, mas eu tenho que. A gente tem que rolar as temporadas. As temporadas, pra ver se você tirar agora. Tirar. Temporada 3. Vai durar só nessa rodada, tá? 3. 3. É, rola de novo. 1. Arranha a face com as mãos, causando ferimentos. Então, no seu caso, não. No seu caso, você tirou o capacete. Ah, caramba. Você tirou o capacete. Ah! Pai! Ah, que beleza, hein? Tipo Caitlyn, né? Como você tá arranhando, você não pode agir agora. Que beleza. Rammstein. O Rammstein já tinha perdido. O Rammstein já tinha perdido com esse cara. Você tá olhando pra ele assim. Só que você fica em dúvida se você ataca ele, porque agora você olha pra ele e você vê você, porque vocês juntaram a mente. Então dá esse stress assim, sacou? Você vai atacar, mas eu tô falando que o seu personagem. Que inclusive eu ia atacar com a explosão mental. Ah, beleza. Eu ia continuar na cabeça. Nossa, manda brava. Já que a gente é amiguinho agora. É bom que não tem o a redução de dano. Quer ser meu mental burn? Isso aí. Qual comigo? Ele deu. 10. 20. 20? É. 20 de dano? Não, o ataque, né? Ah, um ataque. Tá, ele vai resistir com o breguete dele, tá? Breguete. Ele tem mais 10. Breguenite. Nossa. Não, 20 é muito alto. Nu! Nossa. Tirei 11. Ele resistiu. Tá, tá, tudo é mental. Boris. Tira no bicho. Mas como ele tá em duelo mental com você, ele não pode dar o mega ataque em cima e matar todo mundo. Tipo, entendeu? Na vez dele. Então o seu esforço valeu por alguma coisa. Uhum. Porque ele tá preso, então ele vai ter que usar os tentáculos lindos dele. Ah, é, claro. É porque é quase nada. É nada. Bora. Sanidade. Rola um D6. 2. 2. Rola de novo. 2. 2. Alucinação ou renda relacionada com a situação. Não. Ah. Então é o seguinte. Pode ser mais horrendo. Pois é, mais horrendo você, que você. É, você vê que o Afunzai entrou e com os tentáculos dele ele saiu decapitando todo mundo. Assim, pá, pá, você vê todos os seus amigos morrendo junto. Isso ainda permite você atacar, entendeu? Uhum. Mas esse é o seu estado interno. Você vê que tá todo mundo morto. Você tá vendo assim. Você fracassou, perdeu toda a sua missão. Morreu todo você mundo. É que nem o Deepak agora. Perdeu. Bezek. Só tava você lá. Só tava você lá. Então eu vou arrancar todas as granadas do meu cinturão e vou correr atacando, jogando nele. Beleza. Quatro granadas, aí você me dá. Vai, motherfucker! A penalidade. Vou gastar um ponto de ação, mas ainda assim eu vou jogar quatro, né? Então, quatro granadas, tá. Vista da arma, não importa. Menos quatro, tá menos quatro, rola. E. Não, eu acho que tem três stress que você tá correndo junto pra cima do bicho, né? É, ué. Ele é mais de monstro, também, é. Tô pulando nele com a granada, pra enfiar nas bocas dele. Beleza. Cara, eu entro dando você também. É. Vamos lá. Eu fiquei de tese, né? Você vai pular em cima dele, segurando, né? Você só rola então 2d6 mais destreza mais luta. Que é como se fosse um tá. Ataque de toque, vamos dizer assim. Entendeu? Porque aí eu vou rolar a esquiva dele. Se uh-huh. Ele é meio grande assim, eu vou dar uma penalidade. 7. Dai, motherfucker! Die, motherfucker! Die, motherfucker! Ah, ele ganha mais um. Eu tenho que assistir esse filme de novo, cara. Muito bom. Aí tem um solo de peito, né? Um solo de peito. Mas esse filme é lindo. Esse filme do South Park é uma obra prima. É incrível. O ator vai boitando do. Nana. Vamos lembrar. 15 pra acertar. 15? É. 15 pra acertar. O ataque você vai agarrar. Ele vai fazer uma esquiva dele. E eu vou dar um menos 2, porque ele é muito. Menos 4, porque ele é muito grande pra ele mover o corpo dele e tal. Então deu 7 mais 7, 14, menos 4, 10, você conseguiu agarrar o cara. Oh, yes. E aí dá aquela mega explosion. Você tá confiando no traje espacial. E fica todo mundo assim, né? Eu esqueci completamente nesse momento, né? Eu esqueci o personagem, né? Porque o traje espacial dele tá com um PV. Ai. Nossa! Bom. Meu Deus, tá. Tá bom. Isso aqui é endoidar. Dá mais. Isso é insanidade temporária. O cara endoidou, é isso aí. Final de aventura. Final no sentido que todos vão ter. Eles vão quase todos os lados da mesa, tá bom? Final no sentido final mesmo. Nossa senhora. Nossa, 7, 9, 11, 15. Olha o tanto de 2, cara. 7, 31. 31 de dano? É, fudido. Nossa senhora. Nota, hein? E quase todos os dados da mesa. Aí eu tomo quanto? Aí você toma 31. Divide, né? É, não, divide não. É, ah, é, porque é 31 pros dois. É. Você toma raio de explosão muito bruto. Vamos ver. 31, redução de dano 6, 25, 1 ficou na nossa, armadura, a armadura foi pro saco, 24 e 13. A explosão é tão violenta que afasta você do bicho. Você cai pra trás do corredor, o bicho cai um pouco mais pra trás, assim. É, cai de volta. Sua quarta edição tava blood. E mais outra coisa, rola um D6, se cair um, furou o Hull. Uhum. E aí vai ter descompressão. Agora tem que e eu estou sem capacete. Ah, agora eu estou sem armadura. Tem as penalidades aqui já. É. De ponto de vida. É, pois é, agora eu estou ferido, menos 2. Então está menos 2 em todos os breguetes. E Não, e aí a nave tá toda destruída, assim, toda quebrada. Assim, mega explosão. Saindo tudo buraco, queimado, tudo destruído. O corredor vai e faz um buraco. Vai lá, Deepak. Deepak, você rolou assim no chão por causa da explosão, agora você levanta. Aqui, o bicho lá, o Afunzai, ele tá tentando recuperar, regenerar o corpo dele, tá todo quebrado. Foto dela. Ah, é a Lia. Não, é Delta. É, você é depois do Deepak. Deepak 13, Delta. Mas depois já rolou. A temporada do Deepak. Ele jogou pra ver se ele tava, se ele era ele ou não. Não, mas ele não agiu, ele só viu se... É porque a dele foi... É porque a dele não foi sendo temporária. Foi ele foi um permanente. Ver se rolava alguma coisa pro round ou não, entendeu? Entendeu? Então, Deepak, você tá completamente desnorteado, assim, vendo a criatura. O chão parece que tá respirando, porque esse é o efeito da doideira que entrou na sua psique. O som tá respirando e tal, tá tudo assim, você explodiu aquela mega explosão, você levantou, agora você pode atacar o bicho. Levantou, o bicho tá tentando se regenerar lá na frente. Tá aquele lança de guerra, assim. Se não houve mais nada, assim. É que é do. Fiquei meio surdo, assim. Não tem pessoa, alguém só fantástica, é. Assim. É. Tá. Então é. Lança. Voz ao fundo. Aí o Deepak. Ah, não. Deu errado. O que deu errado? Deu 3. Mas sim, dá 8. Dá 8? É. Pô, fogo pra cima. É. Isso. Então rola pra Debra e pro Piolho. Debra tremedeira e pro. É mais quanto? Debra! É, a Debra é mais 5. Pra acertar. O Piolho é mais 6. A Debra deu 11, 2, 3. Acertou. Porra. Rola o dano 2, 16. 6. Ficou na armadura do bicho. 6. É só 6. E ficou 6? Na armadura do bicho. Ficou na armadura do bicho. E o piolho? E o piolho, rola aí. Mais 7. Mais 7? Então é 7 mais 7. Acertou, rola 2d6. Mais que? Nada, ficou na armadura do bicho também. Ficou na armadura do bicho. Bom, os dois acertaram. Só que acertar, acertou. Delta, eu tô vendo que eles estão vivos até agora. Eles estão vivos. Ah, eles vão virar pra cima. Eles estão mais vivos que a gente. Delta. A insanidade. Insanidade primeiro. 3. Rola de novo. 6. 6. Mania, acha que é imortal e perde o medo. Aê! Quebra a voz, quebra a voz. Você tira a arma e faz assim, morta! Exatamente. É, tudo é agora que eu resolvo. É o que o grupo precisava. É. Todo mundo tem que tirar essa, né? É. Então é isso. Nossa. A Delta acha que é imortal e perdeu o medo de morrer. Capitão, capitão, e agora? Eu já tinha um plano, mas então já vou era. Lá, né? Já era teu plano. Então vou lá e vou mandando granada no bicho, assim. Vai pegar o nosso granada e vai assim. É, isso aí. Vai usar ponto de ação. Boa, eu sou faria isso. Vai tirando. Assim, né? Ó, displicentemente, como quem não quer nada. É. Da barriga. Isso aí. Mas deve ser assim, né? Deve ser bom ser assim. Deve ser bom doidar, não ligar. Que o tiro vai levar sua alma. É. Pois é, eu tenho um ponto narrativo aqui. O que eu posso fazer com ele? O narrativo você usa uma vez por sessão pra poder te dar uma vantagem em alguma cena. Tipo assim, ah, eu tenho um negócio assim que vai me ajudar com isso. Ou então mudar alguma coisa no cenário. Ah, eu achei um computador aqui que eu aperto aqui e caiu um bigode. Então, você cria uma história pro monstro, fala que a tia do monstro tem uma relação muito importante. Exatamente. E aí você vai. Você fala pro monstro e fala assim: eu entendo você, Cthulhu. Você só quer ser amado. Eu entendo seus problemas. E aí ele larga, tá estranho o mundo. Não, aí vai você meter. Só quer um abraço. Aí ele foi porque é Cthulhu que tem lá cinza. Eu sei que você é incompreendido, mas eu tô aqui pra ser seu. Oferece um cookie pra ele. Cookie. Então manda pra. No momento eu não posso fazer nada, né? Você tem que interpretar a loucura. Tá, então vou enlouquecidamente, pelo menos vou gastar ponto. Você pode gastar um ponto narrativo pra cancelar uma insanidade, por exemplo. Próximo round, passou aqui. Tudo já. Tem você quer? A permanente? É. A permanente? Aí você vai ter que. Na permanente não. Temporária é beleza. Mas eu vou gastar um ponto de ação pra sair lançando granada. Mas você pode, por exemplo, às vezes, se estiver precisando e caiu, aí gasta. Você pode cessar permanente, talvez. Pode ser. Pode, tipo assim, gastar pra cessar essa sessão. Pra cessar a sua outra personalidade, por exemplo. Exatamente. Ok. Granada no bicho. Manda pra essa. Andando loucamente em direção a ele. 22. Acertou. A granada dá poderosa, porque eu não tenho medo de morrer, né? Ok. Essa é a primeira, você vai tirar duas? Bom, boa de ação? Tá. Na primeira você não toma dano dela. Porque eu tô longe. Ela tá longe. A segunda você se foi andando pra cima. 17. Ó, bando de badass que eu já vi na minha vida. Olha, 17. 17 de dano? Ó. 8. A segunda vai matar esse bicho. Vai matar. É bom que eu não me doidou a ponto de. Doidou tanto que tá matando. Doidou de uma maneira kamikaze. Vai lá. 25. Muito bom. 15, 18, 19. 19? É. Matou! Aê, caramba! Ele cai no chão, a cabeça dele olha assim. Verei vocês daqui a alguns instantes. Aí vai derretendo assim. Por que ele caiu? Porque ele vai entrar em outra pessoa, gente. Não, em outro monstrão. O Rammstein, você vê que ele entra nesses os zangões. Entendeu? Os zangões? Ele usa os zangões ou quem está contaminado para incorporar. Isso você vê por causa do contato mental que você teve com a criatura. Mas ele sumiu. Ele foi para outro monstro. E provavelmente agora está. É isso aí. É, alguém dá uma injeção de coisa no capitão ali, porque eu acho que ele não tá bem. Eu posso acessar meu médico? Não. Acho que você não escolhe. Acho que você não escolhe. Eu acho que achar que é médico não te dá habilidades de médico. Pode ser que eu conserto aqui. É tipo ser alguém. Eu vou dar uma cura lá no médico. No médico, no capitão. Capitão. Doutor, quê? Vocês estão vivos? Sim, capitão. Você também vai ficar assim que eu terminar de te consertar, capitão. Mas eu vi ele degolando todos vocês. Tá muito ruim, como é que é? Bad. Badass. Bad. Tá tudo bem. Bem. É, mais 18. Opa. Esse aqui é aquele salão. Sou de onde? Charles. Uma das filhas mais medonhas que já vi, né, gente? Mas iPhone 101, the tallest phone in the world. Aí tem aquele iPhone subindo assim no meio da cidade. Amei, cara. Do iPhone 101. Tá pronto? Regeneraram? Nossa, o Deepak tá. Dá pra regenerar. Que o olho dele fica meio assim. Tá vidrado assim, né, assim. Tá com 5 pontos. 5 pontos de sanidade. É bom, agora tem bônus pra fazer os testes, né? Yes. Agora com a Funzar você tá liberado. Que bom. Eu não assusto com mais nada. O problema é o pai dele. É quase agora. Nada, é. Agora é só vai o pai. Difícil. É só o pai. Vai terminar de tirar esses 5 pontos aí ainda. Vai aparecer o pai aqui pra acontecer isso. Não é possível. Essa nave vai ficar pequena. A nave começou a balançar de novo. Assim. Eita, parece que ela tá caindo. Vamos tá caindo de novo. Capitão, a gente precisa ir pra sala de comando. Sim, vamos. Tem, tá bem, capitão. Usa a ampola. Tem três ampolas de gulha. Eu queria saber como que esse bicho safado tava tentando entrar na porta. Ele tava tentando adivinhar a senha. Ele não conseguia entrar na porta. Ele tava tentando adivinhar a senha. Pois é, por que ele não entrou? Ele é um bicho fudido. Ele é fudido só. Ué. Porque alguém... Vocês deixaram a mulher dormir lá embaixo? Alguém travou a nave inteira. Ué. Deixaram a mulher dormir lá embaixo? A nave tá caindo, velho. Só nave caindo. Eu já tô vendo que isso vai acabar, ninguém vai saber de nada. Não vai adiantar salvar a mulher. Depois eu explico. Eu explico tudo que faltou. A gente ia no negócio, mas a nave começou a cair, boy. Aí a gente tem meia hora. Vocês não viram que quando vocês entraram na nave, tava tudo trancado, os monstros tudo presos no... Então alguém foi tipo Ripley, assim. Ó. Mas se o Afunzá tomar a Delta, aí fica doido. Ó. Oh. Ai, que medo. Mais um, sério. Então, agora a gente já tá aqui, meio caminho, estamos chegando. Mas vamos lá. O bicho tá vindo aí. Mas vamos lá. Não, pode é comprar, entrar e fechar a porta. O bicho tá vindo. Vamos usar de novo, velho. Vamos voltar aqui, cara. Ele só incorpora no outro e vai embora. É isso aí. Fudeu. É, corpo novo. Porque pra matar o Afunzá tem que saber os esquemas. A mulher tá dormindo lá, tem um monte de desvio. Vou acordar essa mulher, vou acordar a mulher. Não, não, vai lá. Mas a nave tá caindo para de cair. Esse é o negócio. Tem que parar de cair, uma coisa de cada vez. É o desespero, é as aventuras também. É o teto caindo, é a mesma coisa, entendeu? Vamos lá, vamos lá. Desmoronando. Tinha um monte de coisa pra fazer, mas não, mas tá desmoronando, então vou correr. Vamos embora. E aí vocês chegaram na. Chegou na porta. Vocês entraram, chegaram na porta, a porta tá trancada. Deu, fotografada, mega mess. Ok. Na Delta. Nossa, a Delta desmaiar nessa aventura, acabou, né? Acabou. A gente fica preso igual os monstros. É. Né, a gente é explosivo. A gente vai virar econômicos. Ixi. Fumbei. Flambou? Nossa, aventou. Estragou tudo. Queimou o trem. Agora vocês vão ter que usar alguma coisa. A gente vai ter que entrar pela outra porta. É só fazer assim. Tem outra porta. Então entrar pela outra porta. Tem outra aqui, porta. Ó. Tem outra porta. Como o acesso ao set é por aqui, a gente pode vir por aqui. Ó. Exatamente. Mas aí tem que abrir outras três portas e ver como é nessa sala. Vamos lá. Nice. Valeu, Delta. Nice. Vamos lá. Ok. Pode ir? Então, pode ter que ir para a porta 9. Até nós. Para a porta 9. Vamos, tá bom. O que é a porta 9? Não. Aqui. O que é? Isso. O que tem atrás da porta 9? Mas aí o teste. 9 é como é. Faz aí, Delta. A 8 é kitchen e a 7 é o quê? Deixa eu ouvir até da porta, mas tem barulho. Você quer usar o seu poder mental pra rastrear? Não sei. Ah, quero, mas agora é específico. Agora eu sei que vai ser aqui pra dentro. Vai, vou acompanhar. Aí vai ter o bicho, ele vai estar lá aqui pra dentro. Se ele estiver pra dentro... 20, a porta abriu. 20, a porta abriu? Beleza. Barulho, pra Léo. Não, é a porta abrindo. Pá. Monstro, Domingo. Escapamos! Não, monstro, tem um. Aí, pá. Tem outro. Só que é o seguinte. Nesse caso aí, tem um zangão. Ele tá no chão. Ele tá semi-destruído. Assim. Mas ele ainda tá... respirando. Meio vivo. Entendeu? E vocês entram, ele tá lá no chão. Sacou? Tá meio vivo? É, o tentáculo dele fica assim. Sim, mas ele não tá... tá meio vivo, meio morto. É isso que você percebeu. Que você sentiu. Finitinho. Vamos terminar de matar. Deixa só... não, peraí. É... eu quero tentar acessar a cabeça pra dentro dele. A cabeça dentro dele? Tá. Que demônio. Olha aí o seu esquema. Vai deixar o Rick apontado. Sim, de repente, Boris, você sente uma queimação no pescoço, assim. Quando você bota a mão assim, você olha assim, tem uma larva de prata. Puta que pariu. Quando vocês olham pra cima, o teto tá cheio de larvinhas assim, ó. Elas começam a cair. Assim. Foi fogo! Você olha pra assim, a larva entra na sua mão e começa a entrar lá dentro. Ai, caralho. Corre o braço! Tá arrancando a luva, assim. Tá arrancando a luva e você vê e tá lá subindo pela pele. Puxa a Vibroblade. Nossa! Cara é macho! Porra! Beleza. Então, corta aí com a Vibroblade. Sem injeção local? Vamos ver se eu consigo. Nós vamos fazer o seguinte, é contra a velocidade do bichinho. Então o bichinho, a velocidade dele é mais 5. Então a dificuldade do teste vai ser 6 mais 3, 9 mais 5. É, tipo o D&D básico. 14. É, olha esse teto aqui. Não, é a gente... Se vocês entrassem e jogassem... É, a gente que tinha que ter olhado pro teto. Pois é, mas ninguém olhou. Bicho caindo no teto. Mas a gente já sabe que eles vivem no teto. É. É um ato noturno. Da escola newtoniano de RPG. Yes, 16. Crack. 16? Beleza, você consegue cortar. Parabéns, você consegue cortar o seu braço, e, mas o verme fica no braço que está sendo cortado. Não, tira só o taco. É só tirar o taco. Você foi cortar o braço, não era isso? Não, não, era o bicho, não, mano. Ah, você cortou que cortou assim. Cortou o naco, é. É, tirou um bicho, sim. Passa a lâmina em cima dele, assim. Pois é, mas aí ele utiliza o braço porque você cortou o músculo. Sabe, já foi bom. Oh, ficou sem um braço por enquanto aqui. É, não, porque o bichinho ele sobe muito rápido, ele foi no pau assim. Entrou sim, ué. Não, aí você corta lá. Essa é seu, velho. Então o que você fez? A faca, já arrancar o bicho. Ah! Eu quis sair. Rola 2d6 mais constituição por causa da dor. A dor, você sabe que a dor leva um segundo, sabe? Se você fizer um corte violento desse, na hora você não sente. O músculo, o músculo demora, o nervo demora pra sentir o dolor. É, mas é um dano muito grande. Constituição, quanto? Oi? 2d6 mais constituição? É. Deu 14. 14? É. Não, você. Um dano desse tipo é uma dificuldade. É 14, tá em cima. Tá sentindo muita dor mesmo. Tá? Tinha tomado curado, e mais, por causa do seu treinamento militar, você consegue segurar na boa. Só que tá sangrando pra caramba. Tá vazando sangue doidado. E rola o dano nos seus PDs. Mas é difícil, né? Você ficou zero bala, entendeu? Então, ó, o braço do Boris tá assim, ó. Tá lá pra baixo, né? Porque cortou o músculo. Consegue usar uma pistola e um rifle aí, isso que pode. De parte, você tacou fogão no teto? É, tá. Então tá, como, tá caindo as larvazinhas assim, pegando fogo em cima de vocês. Tá. E aí depois disso, depois a gente vai sair pra fora enquanto queima tudo, né? Isso. Pra não ficar caindo em cima. Caindo em cima, quando você volta, você ainda sente uma mente humana dentro dali. Então, rolou um 20 pra entrar. Beleza. Você sentiu que é a mente de. Não, isso não é a minha não, pô, isso foi o caramba. Que bom. Você vê que é a mente do Barry Tallis. Que aí vocês lembram lá da Alice, que é assistente da doutora Nicola Detrich. Aí ele tá assim. Ah, mate-me. O que é isso? Quem é você? Eu estou aqui, eu não estou vendo nada. Quem só sinto muita dor. Quem está controlando a nave? Controlando? Nave? Que nave? A nave? Ah, a nave. A nave Carl Sagan? Isso. Eu não me lembro mais. Eu só lembro que o Capitão Black me chamou para o quarto dele para uma reunião que ele ia discutir o fato de que o Comandante Drake tinha enlouquecido. De repente ele olhou para mim e eu não lembro de mais nada. Mas foi horrível o que aconteceu lá no Ziggurate. O que aconteceu no Ziggurate? Nós viemos aqui para investigar a presença de vida alienígena na lua Caronte, e a gente descobriu o Ziggurate. E, bem, parece que havia alguma coisa lá, alguma forma, alguma força. E quando nós fizemos as escavações, nós libertamos essa força. Mas é tudo muito, muito insano. Meu Deus, onde estão minhas mãos? Eu não consigo ver nada. Fica tudo escuro. Fica tranquilo, tá tudo bem, eu sou médico. É muita dor. Tá tudo bem, isso vai passar logo, calma. Ah. Pra onde? O que essa força quer? A nave tá sacudindo mais agora. O que, que é essa força? Eu escuto um nome. Afunzar. O nome. A nave está afunzando. Afunzar. Nós achamos uns rolos. Uns rolos imersos, uns rolos do metal não identificado dentro do zigurate. Estes rolos eram que tinham uma folha de metal dentro deles, que era flexível como panos, estava cheio de inscrições. Nós trouxemos para a nave e o computador da nave, HAL, decifrou essas inscrições. E parece que isso, depois disso, o caos começou. Tipo, você desvenda os hieroglifos? Sim, continua bem. Então o HAL tá já era, né? É. Ou a gente talvez precise saber o que é também, né? O que é isso? Pelo menos deve ser uma coisa chamada esse bicho. Mas a gente já tá chamado. Esse é o barulho da nave sendo arrastada pro planeta. A Delta que tá no wireless ligado em computadores na nave, você pode falar que a gravidade do planeta aumentou muito nos últimos minutos. Está aumentando 30%. Geometricamente, 30%. Boa. 30%. Uma estatística boa. Vou mandar o Depak queimar o cara e tentar ficar com o cérebro dele pra ver se ele não sente dor. Beleza. Então vai lá, Depak. Pode ir? Queima o bicho, rola aí o seu poder mais telepatia. Se der mais de 16, você conseguiu preservar a mente dele. Deu pouca? Não veio ultimamente. Você preserva a mente dele, ele não sente dor e ele sente. Mas ele vira pra você e fala assim: tem algo me chamando? Algo muito forte me chamando. Não vai, ideia errada. Não vá para a luz. Aí você vai tentar evitar que a mente dele seja sugada pra lá. Vou ganhar do Cthulhu. Papo agora. De psiônico, né? Vou ganhar do Cthulhu agora. Então, beleza. Então tá, rola. Eu vou rolar o do cristal. Do cristal, o cristal tá puxando com mais 10. Então, ixi, tirei 12. 12 mais 10, 22. Tirei crítico. Nossa. 12 mais 10, 22. Vai lá, você tem que tirar 23. É. Porque o ataque é dele. Se você tirar 22, não vai dar. 10 com 12, só chega a 22. Chega a 22? Se eu tirar crítico com. Se eu tirar crítico, eu chego a 22. No máximo? É, eu tenho mais 10. Usa o seu ponto narrativo e imagina alguma forma de colocar a força de vontade deles pra te ajudar, sei lá. Essa é uma ideia. Você pode segurar na mão do Depak assim e falar assim: Depak, me empresta o cérebro. Preciso de uma das suas três personalidades. Pensa numa solução narrativa aí e gasta um ponto narrativo. É, pois é, pensando só na solução. Aí não precisa nem rolar, né? Porque aí você gastou o ponto narrativo. Entendi. Essa pessoa era Barry Tails. Ela era o que mesmo? Assistente da Nicola Detrich, que tá dormindo lá no Middle Deck. Essa mulher é uma. Tudo leva a ela. Todos os negócios. Ela é assistente só, né? Não, é ela? É. Ela é médica. Não, ela é a mulher. Você tá falando desse que tá aí. É, esse cara é cansado. É, cara, deve ter. É, de assistente. Deve ter. Tô tentando evitar que o Cthulhu leve a mente dele, fica um pouquinho mais forte. Mas aí seria força de vontade. Aí seria força de vontade, mas na verdade eu tô querendo pensar num de vocês que tenha algo que eu possa bolar uma história pra tipo, convencer a mente, pra forçar a mente dele e ter resistência. Sabe? Ah, você pode. Ó, tive uma ideia aqui. Você pode. Esquema tipo Independence Day, que o cara manda um vírus pra nave dos alienígenas. Você pode implantar na mente desse cara alguma coisa pra distorcer o cristal. E aí o que você tem de o que você pode implantar é alguma daquelas imagens. Das imagens que o Afunzá mandou pra você. Que é uma imagem dele que ele odeia. Que ele preso. Ele preso. Ele lá. Preso no, no. Ou a imagem do Nodens. Do Nodens. Tô improvisando, tô viajando. Eu poderia. Porque ficaria legal numa história, assim. Eu poderia. Mas a minha desvantagem de heróico faz que eu não posso evitar um pedido de ajuda. Ah, sim. Então eu não posso deixar a alma do cara aí. Você não pode deixar o quê? Não pode deixar a alma do cara aí. Não, tá. Pode. Você tá entendendo? Mas aí pode. Eu vou não, mas aqui. Mas aí. Não, mas é um pedido de ajuda. Não, mas aí é um ponto de crise. Aí entra o esquema narrativo contemporâneo. Aí é um ponto de crise. Se você topar, você quebra isso, mas gera uma outra. Você quebra, porque esse é um momento de crise seu. Se você fizer isso, você vai deixar de ser heróico. Eu deixo. Mas você deixa ser heróico e vira outra coisa. O que é que vira? Um cara sem escrúpulos. Esse é um momento de crise do seu personagem. Isso é muito doido. Você está desenvolvendo o personagem. Não, então eu vou virar um cara sem escrúpulos. Então você tira isso e bota assim, sem escrúpulos, entendeu? Entendi. Isso é chique, então isso é show. O personagem vai crescer. O personagem está transformando. Eu muito ia... com esse cara. Com o cara? Com o Afunzá. Com o Afunzá. É uma. Já é uma. O Afunzá que vai ver isso tudo. Já é uma sequência da sua insanidade. Não, vou mandar uma mensagem pra eu ele. Eu ia sugerir uma coisa. Tipo, pode sugerir. Igual. Aquela vez que eu entrei na mente de alguém, do cara que tava lá, entendeu? Tipo, aí eu ia, sei lá, porque eu tenho gadgeteer e não sei o que lá, às vezes eu conseguia entrar na mente junto com você e fazer alguma coisa, entendeu? Quase, mas o cara já tá morto. O cara já tá morto, a alma dele tá indo embora. É, você entrou por conectividade, né, velho? A gente já tá no outro patamar. Assim. Pois é. Ele tá no outro patamar. É, você entrou por causa daqueles neuronegócios. A brincadeira tá mais séria agora. É, pois é. Tipo, a minha ideia era tentar reproduzir aquele negócio pra eu tentar. Mas não quero mais, agora eu virei sem escrúpulos. Você é sem escrúpulo mesmo. Então agora, sabe? Aí se chegar numa situação que você é forçado a agir como heróico, aí você volta. Isso é o arco de personagem, sabe? Pois é. Não, é legal demais isso. Na verdade, eu acho que até combina com o heróico era meio que uma trava, sacou? Mas é legal, meio né? Meio que um desafio. E aí mas a narrativa... faz parte da transformação mesmo. É, o seu personagem mudou na aventura. Muito doido, muito bom. Show. Muito bem. Então eu vou mandar aquela imagem... Você vai transformar a mente do cara no como se fosse o Nodens. Pra ele imaginar que o Nodens tá vivo ou invadiu o cristal das almas, vamos dizer assim. O cristal. Entendeu? Essa é a sua ideia. Mas eu quero deixar claro que eu tô ajudando. Tá. Ele saber que ele sabe que eu que ajudei o Nodens. Você bota lá um print psionico na imagem. Beleza. Então aí você manda isso. No momento que você manda isso, a Delta passa alguns minutos, vocês estão abrindo a outra porta, né? Vocês abrem a outra porta, aquela área ali que é da uma área de... É... A próxima porta já é a cabine de controle. Isso. A gente está no 7, estamos entrando pro 8 agora. Isso. Aí vocês entram na cabine de controle... Olha pra cima, gente. Entra na cabine de controle, olha pra cima, tá tudo beleza, a cabine de controle tá totalmente preservada. Mas a Delta fala que aumentou agora em 100% a força gravitacional. Nossa. Dobrou a força gravitacional do planeta. Então? E a nave começa a sacudir. Vocês veem no grande visor, assim, aqueles visores gigantescos da sala de comando, né? Tipo Star Trek, assim, enorme, aquele visor gigantesco, vocês veem a Lua. A Lua girando, né? Você vê que a Lua começa a ter tremores. Na Lua inteira, assim. Vários tremores. E vai rachando aquele gelo todo, não sei o que e tal. E aí, debaixo do gelo, começa a sair tentáculo gigantesco, assim. Acabou. Eu nem dói. E aí. Né? E aí tá tremendo bastante, assim. Né? Aí. Hã? Eu não dói. Não, depois a gente faz o cheque. E aí. Ah, o Mario foi lá. Dá uma pausa. O Afonso vai receber a mensagem, né? Vai, ele recebeu. Essa é a. É por isso que tá saindo agora. É a resposta. Felicidade. Que delícia. É claro. Ah, a gente tem que fechar a porta. A próxima cena, não sei o que vai acontecer depois. Assim que voltar, a gente tem que fechar a porta pra ele entrar aqui. Ele pode estar um pouquinho mal. Nossa, vou ter que colocar a máquina. tudo maneta. Tá meio debilitado, né? Tá bem debilitado. Totalmente cortado. Ué, ainda tem pilotagem a... não comprou pilotagem? Pra eu. Precisa de dois dados pra pilotar desde antes. Ainda tem a Razor. A Razor ficou lá embaixo. A nave de vocês, a Razor. Que agora é pro espaço. É, mas a... A Razor tá no andar. Mas a Razor a gente fica preso. Até a gente chegar lá. Lá não dá salto. Se a gente for fugir, tem que ser nessa. Você escuta um barulho assim, pão. Aí algum troço, algum daquelas de encontro da nave, passa na frente assim, ó, e vai em direção ao planeta. E aí, em direção à Lua Caronte. Quando ela tá chegando perto da Lua Caronte, um tentáculo enorme pega e pá, agarra assim, explode. Pão, tá saindo tudo, né? Pia, tudo assim. Tem tentáculo saindo da Lua. É, e a nave tá desmanchando e indo pra lá, assim. Saindo da Lua, assim, dos campos de gelo, assim, ó. Na mesma porção da Lua. É exatamente. Você não entendeu? E pensa na Lua como o É. Bonito isso. Pensa que isso é a Lua e pensa que isso é um tentáculo. Eu, né? Olha que legal. O Dipak dói demais com essas coisas. O Dipak não tá meio aí. É. Né? O Dipak só olha assim. A alvorada negra. Que isso é a Lua e são os tentáculos. Né? Você virou aquele personagem lá. Volta, Space Cthulhu. Pitaco saindo da Lua. Mário. Beleza. A Lua começou a rachar com o ovo, tem pitaco saindo da Lua. Então, a Lua começou ainda a quebrar o gelo, que era uma lua de gelo, toda coberta de gelo, começou a quebrar, explodir, os tentáculos começaram a sair. Isso tá chamando o bicho. É porque ele provocou. É. E aí a Lua tá assim, tremendo assim. De repente uma área da Lua, você vê que vocês conseguem ver daí de cima, né? O bem distante assim, lá no visor, você vê o Ziggurate fica tipo no polo norte assim, da Lua. Mas você vê que a parte mais central da Lua assim começa a tremer, pá, o gelo milenar de bilhões e bilhões de anos começam a se quebrar. Vai caindo, pá, parte do gelo é tão violento, parte do gelo até sai em órbita, porque lá também tem atmosfera, então é aquele negócio todo assim, vai saindo, e aí vocês começam a ver abrindo. Não quer ver, um olho. Olhar pro chão. Um olho gigantesco. Nossa, tem vergonha. Na Lua? Sim. É, esse aqui é lá em Moltares. Se vocês tivessem ficado em Moltares, eles estão olhando pro céu. E lá já tá todo mundo doidão, já se matando. Orgia de sangue e de desgraceira. Orgia de desgraceira. E aí a Lua tá abrindo, o olho tá abrindo assim, enorme assim. A gente chegou na sala de controle, vambora. Chegaram na sala de controle. E aí? Eu? É. Tô pulando o controle lá dentro da nave. 120%. Ah, eu tenho que controlar o negócio lá. Isso. Controlar a nave pra eu sair, é isso? Isso. É, então rola dificuldade 20 pra controlar a nave. Eu tenho que trancar a porta. Tá lá trancando a porta, beleza. Tem que trocar. Yes. 24. Seguinte. A nave não tem jeito mais. Ela vai cair. Que bom. Não, vamos lá. Em 10 minutos. Pra não cair. Em 10 minutos. Ela vai cair em cima e se espatifar toda, quebrar e morrer todo mundo. Fugir na navezinha. Vocês têm 10 minutos para descer até o first deck, pegar a. Sarta. 10 não, 20 minutos, não é muito pouco. 20 minutos para descer até o first deck, pegar a Razor, o Raptor. E cascar fora. A gente não vai salvar a mulher? Não, vai salvar ninguém, não. Vambora. Agora foi. Não, você não é mais herói. Só pergunta. O que aconteceu? Porque não é mais herói. 20 minutos. Ah, você perdeu essa parte? 20 minutos às vezes dá tempo. Você perdeu essa parte? 20 minutos dá tempo. De heróico viria. O problema é se tiver bicho lá com a mulher. Vai ter bicho. É lógico que vai. Nós temos mais 4 bichos aí no rolê. Mais 3 bichos no rolê, cada um deles é em potencial bicho de novo. Não, a gente tem mais 2 e ele de novo. É fato. Se a gente pegar ele de novo primeiro, ele só vai pra outro, a gente tem ele 3 vezes, entendeu? Cada um, entendeu? Então é de 2 bichos e ele, aí 3 vezes. É. Ele 3 vezes a gente não vem. Ai, então vamos, né, fugir. É o mais rápido possível, foda-se a mulher. Então, vai lá. Desespero, vamos, vamos, vamos, vamos. Correndo. Não, que a mulher também, o que ela vai trazer pra gente, cara? Na boa. Informação, né? É sobreviver. Você não consegue. Só quer sobreviver. A nave tá começando a amassar. Você não consegue desligar o negócio dela daqui. Isso aqui não é um elevador, não? De repente o cano do teto estoura. O cano do teto estoura. Começa a sair um vapor assim. Mas pode ser bom, pode ser bom. Eu acho bom isso também. Enche tudo de vapor. Enche o vapor. Tira a mulher da quentinha. Se a fuma chegar. É fumaça seca. Bem, se não chegar, vamos morrer de toda vez. Mas a gente, ela não vai saber que eu vou vir, gente. Velho, é a nave dela. Não, bicho, se a gente passar pelo negócio de criogenia, você tá carregando ela. Isso que é normal, né? Onde que ela vai criogenia? É logo embaixo. Tá carregando. Pois é. Não, carregando, que eu digo. Não, ela acorda na hora, gente. A gente acordou na hora, por exemplo, quando saiu. É, então, vai sair vomitando, meio que tá carregando. Não, bora, entendeu? Companheiro, pau pereira. Onde que é o negócio de criogenia? Ai, you're gonna die, esse é o pior. You're gonna die. A Débora até meteram. Meu Deus do céu. A nave tá no Lorde. Dá pra passar. Então vamos lá, gente, olha só. A gente tá no 8, no do upper deck. Okay. Isso. Tem um elevador aqui. Do uhum. O dela é no middle deck, o negócio. O dela tá aqui, perto do elevador também. Uhum. Middle deck. Mas a gente tem que chegar no lower deck. Lower deck. Aqui. Então, nossa, isso. É bem longinho. E chegar até lá. Isso. A gente vai dar a nave inteira, tipo. É. Tá falando nisso, tem que bater uma foto dessa cena aí. Vocês ficaram aí. Nossa, cara, que de cara de que Deus explicaria, o cara de ninguém tá entendendo. Sim. Garrafa tá na frente. Muito bem. Tá, então, a gente fala, então, não pode fazer um pit stop no segundo lá. Ou a gente passa batido, ou faz pit stop. Sacou? Vem, capitão. A gente vai tentar salvar. Muito bem, capitão. Ok, capitão, mas se a tremedeira continuar gritando assim, eu vou matar ela, capitão. Beleza? Ai, ai. Vamos lá, gente. É final de. Vamos lá. Vocês querem dividir o time? A gente não. Manda os dois capenga pra tentar ir preparando a nave. Fletcher, não. Vocês vão morrer no mesmo caminho com certeza. Pelo menos vai ser um monstro mesmo pra atacar a gente quando a gente vai. Ah, deixei de novo. Não, vambora. Com força máxima. Eu acho, inclusive, se eles morrerem, eles vão contaminar, eles viram outro mesmo. É. Deixei o olho. Isso. Vamos lá. A gente vai tentar salvar a mulher. Beleza. Então aí vocês descem. Vocês estão saindo correndo, passam, tá aquela fumaceira toda assim. Vocês entram no elevador. O elevador tá lá piscando. Olha pra cima. Beleza. Desce assim. Chegou lá no middle deck. Abre, porta. Vocês olham, saem pra fora. Não, olhando pra cima, já joga, já dá um fogão pra cima. Assim, só pra garantir, já queima em cima. Pra okay. Iluminar tudo. Só pra garantir. Então vou rolar, hein? Para o ímpar. Para. Pá. Aqui pro Anderson só tem três bichos, a gente ainda vai funcionar. Pá! Não tem, não tem. Yes. Quem matou? Você sai lá, abrem a porta. Delta abre a porta. Vocês veem a câmara de criogenia. Olha pra cima. Tá lá uma mulher lá, entendeu? Tá lá a mulher. Olha pra cima, olha pra todos os lados. Ela aparece, ela parece quase idêntica a Sigourney River, tá lá deitada. Bom, eu vou lá. De repente você vai assim. Aí. Cuidado! Você anda assim no chão, você quase pisa na cabeça de um androide. Então tá aqueles negócios brancos assim. Cuidado! Deitado. Vê que o corpo dele tá virado no lado assim. Aí ele olha assim, com aquela gosma assim, olha pra vocês. Assim. Ah, você ainda tá em funcionamento? Sim, estou. Doutor, é ela que a gente vai começar. Nela, Delta. Ele é louro, Android. Ele é louro, é a versão feminina da Iva, que vocês versão masculina da Iva. Então, enquanto ele tá conversando com ela, eu vou soltar o Ned da criogenia. Não, o contrário. Ele vai na criogenia, ou a gente, você fica com o Android. Pra quê? Inteligência artificial é com você. Alô, você pode plugar e só downloadar ele. O equipamento médico é ele. Crise de última personalidade. Eu achei que ela. Não, criogenia. Sabe? Criogenia é só chegar lá e te tirar. Putão, liberado. O doutor tem a mãe de criogenia. Então tá. Putão, é defrost. Você pega todas as informações lá. Você vai botar, bota na orelha. Então, assim. Vai conversando com ele. Então tá, eu vou dar alguma coisa na orelha pra descobrir as informações. Pergunta tudo. Aí você lá no Virtual Reality, tá lá o cara, que é um cara louro, bonitão, assim, grandão. É um... Que é ele? Que é ele. que ele vestiu uma roupa branca, assim, ele encontra você no espaço cibernético. Um androide tipo. Todo quadriculado, assim. Android, o que? Ele olha pra você, vira a cabeça. Você não é a doutora Nicole? Não. Nós estamos aqui numa missão, nós estamos tentando resgatá-la. Você sabe o que aconteceu na nave? Sim. O capitão, uma força alienígena entrou na nave e tomou conta do capitão Oliver Black. Ok, isso é muito bem que preso. We already know. Pois. Que mais? O que mais que a gente precisa saber? Ah, a doutora, o que aconteceu com ela? Por que ela está nesse estado criogênico? A doutora entrou nesse estado de criogenia porque foi alguns meses atrás que essa nave foi contaminada. Ela não sobreviveria tanto tempo e não conseguiria fugir da nave. Então ela se trancou aqui, travou todas as portas da nave e ficou aguardando alguma missão de resgate. E ela me programou, apesar de eu ter sido meu corpo ter sido danificado para eu deixar que ela entrasse, né, na criogenia, eu segurei a porta e infelizmente uma das criaturas destruiu minha cabeça, meu corpo conseguiu segurar um pouco a porta e depois caiu no chão. Mas mesmo assim ela me programou para analisar os pergaminhos Vri que foram tirados do Ziggurate e ver se existe alguma forma de reverter o que aconteceu aqui. Ela me programou com mais de 2 milhões de informações, 2 milhões de livros e de informações ocultas, transmitidas de livros ocultos dos da Terra, para eu achar algum tipo de modo de reverter o que está acontecendo. Descobriu? Eu descobri. Yes. Let's do this. Não tem jeito. Eu descobri. Deixa eu te passar aqui. Parece que essa criatura, tanto a Funzar quanto Kutoga, eles foram presos e exilados há milhões de anos atrás. Não está aqui não, cadê? Eles foram exilados há milhões de anos atrás. E numa guerra dos deuses contra uma entidade chamada Nodens. Ah, tá aqui. Oh, yes. Eu descobri, analisando o pergaminho Vri, que Nodens também tinha feito um... O melhor nome é pergaminho, mas o nome verdadeiro tem mais de 486 sílabas, é muito difícil de compreender desses artefatos. Ele também possui um pergaminho chamado Pergaminho de Nodens, que ele manteve no Templo a Nodens, que fica dentro do Ziggurate, numa área mais afastada do Ziggurate. E este pergaminho tem informações como criar um símbolo, consiste chamado em vários livros de ocultismo, chamado Elder Sign, entre outros chamados A Estrela da Morte, entre outros chamados entendi. Como que a gente faz para criar esse símbolo? É ele que vai impedir que... Recriando esse símbolo dentro do templo e forçando que a Fusar fique em cima do templo, vocês podem evitar que Kutoga desperte. Já era, né? Então, se fosse isso uma hora atrás, beleza. Ops. Pelos seus padrões mentais, eu reconheço que você está sentindo alguma frustração. O Kutoga já foi desperto? Ele já tá sendo... Saindo ovo, é. Então o fim do universo começa agora. Não tem mais nenhuma solução? Nem nada que a gente pode fazer? Nada. Apenas fugir e torcer para que ele leve milhares de anos para atingir a Terra. Downloada esse porra pro seu deck e vambora daqui. Ok. Beleza? Beleza. Então vamos dar toda a psique dele pro seu deck. Acordou. Downloada o bicho inteiro. Tá lá, todo mundo. Segura a cabeça, viu? What's going on? Adrenalina nela. Leva o resto. Vomitando. Só de calcinha e sutiã. Doutora, sem tempo de explicar. A gente tá fugindo da nave agora. Let's go! Então, beleza. Então, vocês voltaram lá pra... Ela baixou o bicho inteiro, bicho, né? O Android tá dentro. O Android inteiro, tá dentro dela. E a mulher... Pela, ele... pela porta USB 527. Porta USB 527. Mulher tem que vestir um suit, né? Sei lá. Hã? Vestir um suit é bom, tem né? Tem que vestir um suit. Tem lá, um suit, né? Lá do tem lado. Tem um suit lá. Tem um suit lá do lado. Alguém vai gastar o Pornati pra ter o suit lá do lado? É, gato. Inclusive tinha dois e eu substituí o meu. Já tô gastando. Já, beleza. É, o barzinho, é o armário de emergência, né, gente? É, ó. Tinha um problema. Se dá pra descobrir só na sala de uma vez, tem que ter o nosso próximo. É. Então, beleza. Tudo bem. Aí, vocês estão saindo nessa área também, tem uns visores, vocês começam a ver os tentáculos assim, girando assim, e lá do planeta Moltares, vocês veem várias luzes saindo do planeta, assim, ó, luzes não. É uns jatos de energia mesmo, assim, saindo e indo pro Cutuga. O Cutuga vai aumentando. À medida que ele vai aumentando, a força gravitacional da Lua pro planeta começa a alterar e você vê que o planeta começa a dar umas rachadas, assim. Pá! E aí todas aquelas indústrias que vocês viram começam a explodir. Pá! Os amigos que vocês fizeram lá, o Senargo, tudo começa a explodir. Só quero fugir. E a nave tá que sacode para todos os lados por causa das forças gravitacionais tão terríveis que eu não consigo nem calcular na minha cabeça o que tá acontecendo com as forças gravitacionais. Né? Vocês vão correndo em direção. Vamos correndo. Foram no elevador. E agora é correndo pra Pereira. O elevador desceu lá no Lower Deck. No Lower Deck. Vamos lá. Agora. Chama-se A Caminhada do Desesperado. É. Isso aí, agora é. Gente, tem um filme que vocês têm que ver, cara. Chama Sorcerer. Eu não sei o nome em português. Filme fantástico. E é A Caminhada do Desesperado. Filme é um sofrimento do início ao fim. Que ótimo. Sorcerer é qual? Sorcerer. Aquele dos caras que dirigem um caminhão cheio de nitroglicerina atrás. Nossa, fantástico. Oh. Show de bola. Heavy show metal. De bola. E show de bola. Anos 70. Anos 70. Filme dos anos 70. O que tem a ver Sorcerer com o caminhão de... Porque agora vocês estão na mesma situação, né? A Caminhada do Desesperado. Não, não, não tem nada a ver. É o nome do caminhão. É o nome do caminhão. Mas não... são dois caminhões cheios de dinamite, é. Muita dinamite e tal. É sem transportar isso através da selva da Colômbia, sei lá de onde, assim. Com chuva, com tudo. Acontece. O negócio é assim. Você não vai fazer assim, ele explode. É. Super tenso. Nossa, mas. E os caras têm que fazer isso, porque é a única coisa. É tipo assim, ou eles fazem isso ou eles morrem. É um filme tão desesperador que eu achei doido. Vamos lá. Vai lá, então agora é Caminhada Desesperados, no Lower Deck. Vocês saíram nesse aqui, né? Isso, exatamente. Sai do elevador, jato de fogo pra cima, nego. A cada porta é jato de fogo pra cima, tá entendendo? Olha só. 1, 2 e 3 é o bicho. Tá. O bicho não tava indo lá? Eles não vão pular pra sala? Ó, calma. Não, vamos fazer assim. O bicho acho que é. 1, 2 é bichinho. 1, 2 é bichinho. 3 é o Afunza. É o bichão. 4, 5, 6. É o Afundeu. Liberado. Entendeu? É 4, 5, 6. Então, ó, são 1, 2, 3 e 4. São 4 cenas. Tá. É como se fosse um filme. 4 cenas. Cena 1. Cena 1. Vocês saíram aqui e estão seguindo lá pra frente. É. Então vocês estão nessa primeira parte aqui. Apontando o teto, o teto tá livre, né? Isso, lá embaixo tá explodindo, tem fogo pra todo lado, tá um caos total, mangueira. Tá uma coisa assim, tá uma coisa parecida com o quarto do Anderson. Não, o quarto do Anderson. Então vamos lá. Atenção. Tem nada aí. Nada. Tem nada, tem nenhuma criatura aí. Beleza. Então, beleza. Uma ideia é que vai ter que passar pelo corredor. Vamos passar pelo dois. Corredor. Perdão, quem tá na frente? Eu vou por trás. Eu passo na frente, vamos lá. Beleza, tá camuflada. Camuflada, mega. Beleza, e você tá lá por trás, vai todo mundo, vocês estão tornando. Quem tá carregando a mulher? Eu tô ajudando ela aí. Mesmo ela tá assim. Ela tá ajudando ela. Ah, então eu carrego o jogo. Eu vou ajudando. Não, minha membra tem o braço já, velho. Seu outro braço tá com a arma assim. Beleza. Seu único braço. Atenção. Atenção. Vamos pedir uma mãozinha aqui. 3 é o afunzar. 1 e 2 é 2 capengas. 5. Oi. Será? Será que... Não tem ninguém. Mais dois aí. Mais uma cena. Agora, antes de chegar no hangar, é essa área daqui, ó. Sim. Os dois elevadores. Nessa área. Quando você sai daqui e entra nessa área... A de sala. Não sairão assim tão fácil. Ele foi descer o elevador, meu corpo. Ele desceu no bolo, não tô esperando a gente. Veja. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mais 8 almas para o meu pai. O que estava faltando? A conta certinha. Ele recebeu a mensagem, né, Alfonso? Sim, o primeiro vai ser você. Tá sabendo que não vai ser fácil assim? O primeiro vai ser você. Lá. Você é um enviado de Nodens. A gente já te destruiu uma vez. Vai ser só mais um. Que nós, você tá falando? Você nem está falando, mas levantinho. Beleza. Vou fazer o seguinte: ele tá com tanta raiva, ele acha realmente que ele é um seu enviado de nós. Então ele perde a primeira rodada. Então vocês têm uma rodada em cima dele. Tá? Ele fica assim, ele dá um susto assim. Nodens! Ele acha que você é tipo um enviado de nós. Você tá tão doido que você vai daqui a pouco começar a acreditar. Achar que é. Então vamos lá, Del, iniciativa. Não, 28. Ai, eu só. Na média da galera é melhor de parada. De parte tem rolar personalidade. Gastei pra ficar. Como é que é? De parte tem rolar personalidade. É isso aí. Vamos lá. Ai, caralho. Um ou dois? Um criança, dois médicos. É médico. É o médico. Você tá no meio do... Tá meio bagunçado. Você tá lá com a cara horrível, meu filho. Enfermeira, tá falando. Precisa de uma cirurgia plástica. Se você tomar um dano, ele reveste. Muito bom. O parque tá lá. Olha o que você achou, mas sabe o que fazer. Você tá mal. Muito bom. O de parque tá assim, ele fica por último. Exatamente. Na iniciativa. Tá? Então vai lá, Delta. Esperando o bisturi. Esperando o quintal do bisturi. Tá assim. Cadê? Nossa, você tá muito ruim. Que doença que é essa, né? Sai tentáculo da testa e tal. Então, 12. Delta 12. Aí, Ayla. É 23. 23. Rammstein. 9. Boris. 13. 13. Bem, vamos começar a operação. Então, o Limigo e depois o Dipak. Começando o anestesista. Vamos lá, Delta. Vai lá. A primeira, Ayla. Ayla vai com a anestesista. Ayla primeiro. Depois. Não vai adiantar isso aqui, né, Bob? Não, depois é o Boris. É melhor atirar. Depois é a Delta. Não tem nada que eu faça que é melhor do que atirar. Aqui pra isso. Então vou atirar no bicho e vou gastar. E vou gastar ponto de ação pra atirar duas vezes. Massa. A primeira pega a ser 20. Beleza. É. Quer dizer, não é a C, né? Tipo, se deu 20 o resultado. O segundo pega 22. A C 20 e 22. É, não. Tirei 20 e tirei 22. Não é ah, a C, beleza. Vou rolar os danos. É isso, só que tem que ter duas reduções porque são dois tiros diferentes. Ah, só um pouquinho. Aí ele tem mais espaço. Deixa eu ver se ele consegue desviar. Ah, tá. Tá? Porque ele tá assim, ó. Ah, tá. Manda pra um lado, pro outro. Então, 17, não. E 9 mais 7? 16. 16, não. Manda abraço. Manda abraço. Opa. Ele tem 6 de redução de dano? Ele tem 8. Puta que pariu, hein? Ele tá metade. Ele tem 100 PB. 16. Então entrou 8 só. Puta que pariu. Como são dois tiros, ele entrou um de cada vez. 82. Dá. Entrou 15. Entrou mais 7. Entrou só 15 no total. 7, tipo, entrou 15 no total. Ele tá com 75. Não vou matar esse bicho nunca. Boris. Vai tirar. Pode alguém ficar lutando com ele, se sacrificar e os outros fugir. A gente tem um contrato com encontro? Por enquanto. Acho que eu tenho. Tem divulgação meu também. E esses aí são os pontos de ações totais da campanha. É. E é um ponto por encontro e um ponto narrativo por cena, né? Então, se quiser gastar um ponto narrativo agora também. 7, 10. Pode. Só não pode é assim, ah, então ele sumiu. Não. É, ele esqueceu que deixou nos. Era só um truque de espelho. Ele descobriu que ele só precisa de amor. Ele tinha metade dos PVs o tempo inteiro. Ah, ele só parecia mais forte. Essa é boa. 18, primeiro tiro. 12, 15. 22, segundo tiro. E aí o Vero. Você só precisa dar mais 22 críticos. É. Não, isso é pra acertar. Ah, pra acertar. Então vamos aqui. É tiro? É. Acertou o primeiro, acertou o segundo. Vou roubar um negócio de passo. Dá uma nessa chave dele, tá? Qual que é a redução de dano dele? 8, 7. Entrou 2. Entrou 2? Nossa, nossa. Ai, agora. Nós encontramos esse bicho ontem, viu? 13. Entra mais 5 agora. Ah, não. Antes de entrar no hangar. Nessa área, antes do hangar. Entrou mais 5. Entrou mais 5? Aham. Ai, chama. 68. Ele tá ainda bem bobadão, hein? Vamos lá. Delta. Eu quero usar o meu ponto de ação. Vocês nunca botam na vida. O capitão vai dar as granadas aí e é pra nada. E usar a minha perícia pra combinar 3 granadas em uma só. Então você. Não, você não precisa usar a perícia, não. Você tirou 3 granadas e passou o silver tape, assim. Então gastou um ponto de ação pra. Isso, pra fazer isso. Beleza. Mandar 3 e aí você joga, joga 3 uma vez. Amarrados na silver tape. Oh, vai dar uma explosão bem boa, tem algum teto dele. Não, pois é, eu quero saber se, por que ele tem a redução de dano? É de armadura, de fora? Não, a granada não dá redução de dano. É, é projétil, né? É com a perna de gordura, né? Tá. É. Pois é, se eu tentar acertar tipo, a boca dele e jogar o negócio lá dentro dele, para mais dano, não faz nada, não. Não, no caso dele ele é meio protoplasma, assim. Não faz diferença, não? Não, no caso dele não. Mas já tá fazendo diferença que você tá tirando a redução de dano dele é porque ele é protoplasma, tá? Vai, entra assim, tu. É, tipo assim, eu perdi 16 de dano só na redução, entendeu? 23. Beleza, acertou. Vou rolar aqui. Não. Deu. Aí eu rolo minhas 9 3 mais 7. Né? 16. Dá mais 3, tá? Tá de mim. Nossa. O problema vai ser monstro. Tem alguém perto dele? Todo mundo ir lá, a gente aqui tirar, né? Ninguém não corta a corpo, nem nada. Isso é uma mega explosão, viu? O vento e a concussão fazem vocês até cair pra trás. Voar longe. Por isso que eu queria acertar na boca dele. Pra evitar isso. Se você acertar na boca dele, você vai ter que chegar perto. Não, gente, eu tenho mira certa, eu não gasto nada. É por isso. Não, mas não é um projétil que. Não é, não, você tá jogando com a sua mão. Não, eu não tenho meu lança-negócio. Mas você não acertou, você jogou com a sua mão. Por isso que eu falei que eu queria usar minha mira. Ô, Delta, você acertou na cabeça dele. Você acertou na cabeça dele. Só que se a cabeça dele explodir, nasce um segundo. Nasce outra aqui, né? Mas você acertou, você usou. Você acertou na cabeça dele. Bosta. Nossa, que ruim. O que você tá fazendo é granada de mão, entendeu? Não é a sua da sua arma. Não, que bom. 1, 2, 22. 22, é? Quanto? 22. 22. Pulei. 22? É, nossa, só deu 2 e 1. É porque a explosão é meio caótico mesmo. 22? Não, mas tá muito. Ó, o bicho já tá 46 já. Aí. Mais um crítico agora. Delta, Rammstein. Nossa. Tenso. Vai usar um ataque mental. Manda brasa. Muito medo do bicho, né? Do resistência dele, né? Que é ataque poder dele contra o seu. Sim, sim. Que eu ainda sei pouco desse negócio. 2d6, faz o ataque. Eu queria saber mais dos nomes que ele tem medo. História. Não, o Nodens é aquele esquema. O Nodens é o que o David falou. Entendeu? Tem que ir lá no planeta e prender ele lá. Não, mas é... As memórias te passam, ele fora do Ziggurat, ele é imortal. Uhum. Ele não morre nunca. Se você invocar o Nodens, se você quisesse invocar o Nodens, tem que ser lá no Ziggurat. Não, mas ele quer fazer um ataque passando a impressão disso. Tirar a ilusão que eu sei o Nodens. Eu queria usar um ponto de ação e fazer duas coisas. Um ia ser um ataque mental, o Brain Explode, e o outro ia ser um ataque de ilusão. Sei. Pra ele, como se o Nodens aparecesse lá. É. Tá. Faz o seguinte: faz o seu ataque. Se o ataque entrar. Se o ataque entrar, durante uma rodada ele acha que você é o Nodens que chegou pra matar ele, com a lança das almas. Né? Ok, mas o primeiro vai ser... Vai ser o Tirambá. Então. Tá. Primeiro só na porrada. Deu 18. 18? É, o ataque 18. Tá, eu vou... Ele vai resistir. Deu... 11, ixi, resistiu. 21. Você tá, ele travou seu ataque. Mas agora é. Agora faz o segundo, se entrar. Isso. Agora o segundo. Eu tirei 11, viu? Então, a chance de eu tirar outro 11 é muito pouco. A chance maior dele agora é tirar 2. Ó, música de clímax. 17. 17? 12. Ah, todo mudado. É. Anderson. É a boca santa. Não, é o rei da estatística. É o profeta. Isso é pura estatística. Caramba, dá 12. Uma idosa. Você sabe qual é o porcentagem de tirar 12 em 2D6? É muito baixo. É muito baixo, cara. É 0,0,3. É uma coisa muito baixa. Então vamos lá. Ele resistiu. Mas a estratégia tá ótima. Tá? E aí é o seguinte, aí na vez dele, ele fala assim, crianças brincando com os poderes mentais. Vejam o que eu faço apenas dizendo o meu verdadeiro nome. Aí ele abre a boca e diz o nome dele. Aí é o seguinte, eu vou fazer o ataque dele, vocês fazem. Você usa o seu escudo, que você tem mais 6. Todo mundo faz 2d6 mais inteligência. Eu também? Mais sabedoria, força de vontade. Eu dei 3 pontinhos pra tentar fazer defesa mental. Tudo bem, então você soma mais 3. Ataque também? 2d6 mais sabedoria. Você tirou crítico? Então beleza. Então você conseguiu. 9, 12, 15. 9? Não passei. 15. É só 15. Isso? 2d6 mais sabedoria? É. 7. 15. Só isso. 15. 16. Aí eu vou fazer o ataque dele, cara, com mais 10. Deu 16. 16 mais 10. Deu 16. Quem não passou? De pack. Tá. Aí eu faço o dano. Ué, pois é, o meu de 16 ele pega. 16 pega. 16 pega. Sim. Então vocês fazem. Foi 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 nos PVs, direto. 12 no PV? Dano de sanidade. Vocês escutam aquela. Sanidade? É um dano explosivo, é dano no cérebro mesmo. PV. Não, é PV. Tá causando vários aneurismas. Aí a cabeça dói pra caramba. Assim. Um ataque passou pra ferir. Vamos lá, agora quem tá em ferido, lembrando, ferido é menos 2, né? Menos 2? Como é que eu feria? Tá escrito aí a penalidade. Metade dos PVs. Isso. Então vamos lá, de pacto. Vai lá, de pacto. Mata o bicho. Como é que faço? Tô achando que eu sou médico, faço o quê? Hã? Posso? Ele tá achando que é médico. É no próximo. Você pode chegar lá perto dele pra escutar o coração dele. Tomar uma lambada de tentáculo. Eu posso fazer cirurgia plástica com lanças de chamas? O que eu posso fazer? Nada? Nossa, tá achando que é médico. Vibroblade? Hã? Vibroblade. Pega a Vibroblade e vai lá pra aí vai começar a operação. Assim. É. Vamos começar a operação. Vamos abrir esse tentáculo aqui assim. Tá. que tirar esse tentáculo? Tem que tirar esse tentáculo. Vamos começar a recuperação. Esse tentáculo não está certo. Por que eu posso fazer essas mais 10 aqui? Pode ser isso? Oi? Você tomou dano agora? Também. Ai, não. Aí você reverte para sua personalidade. Ah, mesmo. Ah, na hora que ele machucou. Então voltou, voltou. É. Então agora é com fogão mesmo. Assim, ah, what? O hospital fogo subiu. Fogo de pá, que fogo nele. 17. 17? É. Fogo que é bom. Não, acertou. Acertou. Pode dar o dano. É... Você tá com 46. Ai, 8. 8? Entrou 2, não é fogo. Então entra tudo. 8. Deu 8? Yes. 31. 8. Deu 38. Alright, Deepak, agora Ayla. É, granada no bicho. As granadas estão acabando, peraí. Eu tinha. Granada nele, então, já que essa arma não tá adiantando de porra nenhuma fazer redução de dano. As minhas já acabaram, então. Tô quase indo com a faquinha que acho que vai fazer mais efeito. Faquinha! É 16 pra acertar uma granada nele? 16? É. Não, eu tirei 16. Tirou 16? Se muito bem. Se a faca não tiver redução de dano, acho que dá mais dano que uma arma. Beleza, acertou. Só que você vai ter que chegar lá nele. É. Caralho, 7 dano. 7 dano? Uau. O bicho tá em pé. De pé. Nó. Boris. Vou atirar. O de Paca atacou com uma chama, né? Foi. Isso. Tava achando que ele ainda tava na loucura e foi. Não. Então, também tranca nele. Rifle mesmo. 16. 16? É. Beleza. Ele acertou. É só se eu tirar 10. 6, 7. 10 entrou. É, entrou 2. Entrou 2? É. Nossa. Desespero. Ai. Oh, vou com a faca, velho. Não, mas não, a faca também vai ter redução. A base vai ser menor. De bala, não? É. Não, a redução é. Enfiada, é, aqui é protoplasma. É. Vamos lá, Delta. Tem minha última granada poderosa. Ó, Delta, até saiu a música. 23. 23? Pegou. Die, motherfucker! 10, 16, 19. Ó, oh, tá quase. Caramba, fez o mesmo efeito de 3. 10. A última você que faz. Ele tá com 10? Tá com 10. Ué, então tá quase lá. E agora é o Rammstein. Vai lá, Rammstein. Finish. Vai gastar um ponto narrativo. Ah. A doutora tá comigo. Tá com você. Ela tá lá meio grog e tal. Tá. Um ponto narrativo. O Rammstein vai usar o César da doutora como se fosse um computador zumbi, que como faz fazer os ataques. Fazer dois ataques. Não, ele quer fazer um ataque mais potente. Tá. Fazer dois ataques de dois ângulos diferentes lá da mente, entendeu? É, não, porque a resistência dele tá muito forte, eu não tô conseguindo. Isso. Então preciso ter mais potência. Tá, então você com isso você ganha mais 4 no seu ataque. Ganha mais 4 de bônus de força. De dano, exatamente. Os dois. É. 19. Não, mais 4 nos dois, mais 4 no ataque, mais 4 no dano. Mais 4, 23. 23? Beleza. Vamos ver se ele resiste. Agora ele não resiste. Pode tirar 6. Pode tirar, crítico. É, sempre tem essa possibilidade. Ufa! Beleza, dá o dano. Vamos lá, dá o dano. Não adianta, eu voltarei novamente! Ah, a cabeça vai se inchar assim, né? Por causa do seu ataque. Vamos tirar 6 aí, então, atrás. Ô, vilão chato esse. Tem 4 danos. Tem 4 danos. Aí incorpora no outro. Tão zero. 17 de dano. 17 de dano? Aí ele explode. A nave tá lá sendo puxada pro planeta. Aí vocês entram. É facinho, Guarilha. Vocês entram lá no hangar, tá lá a Raptor. Aí vamos lá. Bora, bora, bora, bora. Um, dois ou três? Um, dois ou três? Não tem mais ninguém. Nossa. Aí tinha os do deck, né? Pois é. Não, podia ter ele de novo. É assim. Não, não, não, não, ele volta. Pois é. Podia ter ele de novo. Aí vocês entram na Raptor. Isso. Né? Olhando pra cima. Olha pra cima. Pra cima. Entra na Raptor. Vamos dar uma geral na Raptor pra ver se tem algum explosivo na Raptor, tipo isso. Aliens. Isso. Vai, vai indo pro comando, capitão. A gente vai dar uma olhada pra ver se tem. É, tem que olhar na nave então, inteira. Vamos rolar aqui. Se tirar um, tem. Ai, cara. Dois. Aí, beleza. Vamos. Aí, quem que tá pilotando? Capitão. Eu sou mesmo piloto. Não, tá lá os dois. Eu ajudo. Então você vai auxiliar, dá mais 4 pra ele, faz o teste. O teste é a 12. Se falhar, falou. Morreu. Se falhar, aí tem uma complicação a mais pra poder escapar da nave. Olha lá. Tá descendo. Bola, 2d6, mais destreza, mais pilotagem. Mais 4. Nossa, se você não tirar 12 é porque. Putz, ganhou. Agora. Ai, 8 e 4, 12. 23. Você sai com o Raptor. Literalmente com a mão só. Você sai com o Raptor. Você sai com o Raptor. Quando vocês olham pra trás, tentáculos gigantescos da lua levantam e agarram em torno da Carl Sagan. Destrói a Carl Sagan inteira e puxa a Carl Sagan pra trás. Vocês estão saindo, mas a gravidade da lua que tá inchando assim, ó. Tá puxando o Raptor cada vez mais. Tem que jogar as coisas pra fora, as coisas pesadas pra fora. Bom, a Débora, a Tremedeira e o Piolho, né? Débora, Tremedeira e o Piolho. Aquelas caixas. Não, aquelas caixas, sim. Tem das caixas. É, tem sempre um... Crates. Bola. Deu quanto? Deu 12? Não, deixa eu ver. Deixa eu ver. 5, tem mais 10, 4 aí, hein? 14, 18. Ah, deu. 20. Beleza, você consegue sair da fonte do negócio. E aí, você lá de longe. Igual o Ninho subindo o morro. Assim. É. Eu tenho primeira sem emergências. E aí você tá. Você vê o Kutoga todo grandão assim. Ele, os tentáculos dele destruindo e o planeta Stick sendo dizimado pela própria gravidade de Kutoga, né? E aí você sai com a nave e entra no hiperespaço e vai. Aí the end. Sobe crédito. E daí é um tempo de destruição do universo. O tempo pode demorar alguns milhares. Epilogue. Vai estar morto já. Hein? Mas, né? É. Epilogue. E aí, se a gente continuar essa campanha mais pra frente, alguma vez, né? E aí começa o crescimento lá de Kichoga, né? O sol, ele muda de cor. O sol dessa da gama, Gama Leporis, a estrela Gama Leporis, ela muda de cor, ela altera a cor dele para um verde, assim. Uau. Que é uns troços lá do Lovecraft, que é a estrela que diz que quando ela aparecer começa o VIET, né? E aí quando vocês voltam, a autoridade colonial, com tudo que vocês trouxeram, ela cria a força interestelar anti-sobrenatural, a FIAS. O Dr. Hans vai dedicar essa vida dele, ó. Pesquisa dos mitos. Dedicar nada. Agora tem. Eles criaram toda uma força de fuzileiros pra deter os Elder Gods que estão vindo por aí. Começou a guerra intergaláctica dos Elder Gods. Né? Inclusive. Inclusive, parece que as estrelas estão certas e tem algum problema acontecendo perto lá da Austrália, lá no meio do oceano lá. Entendeu? Então é isso aí, termina Space Cthulhu.